Este episódio do Até Tem Minha Inscrição é apoiado pela Qualarest, uma marca de colchões de qualidade que se vende online a uma fração dos preços típicos dos colchões de luxo. É tudo feito sem intermediários, daí poderem ter preços mais baixos. Para comprarem, basta irem a qualarest.com ou qualarest à portuguesa se quiserem, escolherem o tamanho, encomendarem e esperarem por receber um colchão Qualarest em vossa casa. Para terem 50€ de desconto na compra de um colchão e ajudarem o Até Tem Minha Inscrição, é só usarem o código #amigos ou, se preferirem em português, cardinalamigos. Este é o episódio número 105 do Até Tenho Minha Inscrição, lançado 2 dias após o podcast ter feito 2 anos. O convidado é o Nuno Lopes, que vem falar muito detalhadamente do São Jorge, o filme do Marco Martins por ele protagonizado, que está agora nos cinemas. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Estás a fazer umas coisas todos os dias, vais tipo, ah, vou estar aqui, vou estar ali a apresentar o filme, etc. E tu estavas a dizer que são 50 da tua vida? Sim, o filme começou por uma ideia minha que eu tive. Ah, foi um almoço com o Marco, etc. Yeah. E nós tínhamos vontade de trabalhar juntos. Pronto, temos trabalhado em teatro desde que fizemos o Ulisse, mas ainda não tínhamos feito. Não tínhamos feito nenhum trabalho em cinema e tivemos vontade de fazer este. Tínhamos vontade de voltar a trabalhar em cinema e eu dei-lhe a ideia de fazer um filme sobre boxe. Não lhe agradou logo à partida. Porquê? Porque querias fazer a transformação física que eu acho de fazer. De todo. Não tinha nada a ver com isso. Para já, o lado cinematográfico do boxe sempre me agradou e, sobretudo, eu acho que havia uma história para contar no boxe português. Que vem de filmes como... Eu amo o Belarmino, o filme do Fernando Lopes. E há uma história para contar no boxe português que não existe na maior parte dos filmes de boxe que nós vemos. Porque há um lado... Eu acho que decadente não é bem a palavra certa para usar. Mas há um lado triste no boxe português que não tem a ver com os filmes... Nós vemos um filme de boxe normalmente... O último combate é em Las Vegas e o protagonista fica milionário, não é? Não sendo boxe, o The Wrestler do Aronofsky. Exatamente. É um bocado assim. O The Wrestler é um bom exemplo do que eu tinha vontade de fazer. Mesmo assim, como a glória que ele teve no passado. Exatamente. Aqui, nós, a primeira vez que eu falei disto ao Marco, o Marco disse, ok, vamos ver galas, vamos ver se há um filme para fazer aí ou não. Fomos ver a primeira gala do Nuno Cruz, a despedida do Guerreiro do Norte, que é um grande pugilista português, e chegámos ao Porto, a gala era num shopping, e de repente estavam uns tipos a sangrar no meio de um shopping com pessoas com crianças às compras, e de repente fomos ao balneário. O balneário era o ginásio que estava aberto do shopping, com o pessoal todo da classe média, da classe alta, dentro do ginásio, portanto não fechou sequer, e portanto de repente eu lembro perfeitamente esta imagem de estar o Guerreiro do Norte, o grande pugilista português, a fazer sombras e ao lado estar um senhor de idade todo nu a fazer a barba que tinha saído da sauna. E isto era o apogeu do boxer, não era? Era a despedida de um grande pugilista. Portanto, quando eu digo cadente, não é no sentido de não é um desprezo pelo boxe, muito pelo contrário. Mas é este lado de nunca ter sido tratado como deveria, nunca ter sido viver sempre em condições precárias. Ao mesmo tempo, por acaso, lembro-me de pelo menos 2 amigos que nós temos em comum que se meteram no boxe. Sim, exatamente. Nesses últimos 5 anos. Exatamente, o boxe tem começado a ficar na moda. mas é este lado interessava-me. Interessava-me este lado e interessava-me fazer um filme sobre pessoas pobres e sobre esta metáfora de alguém que luta literalmente pela vida. E isso agradava-me. E pronto, e começámos a trabalhar no filme. Mas e isso eu fiz... Desculpa, veio do interesse em que filme? Estavas a dizer que gostavas muito do boxe, do efeito do boxe cinematográfico. Que filmes é que tinhas na cabeça? Desde o The Champ, que foi um filme... O original ou há um remake, não é? O original é o remake, o do John Voight. Lembro-me de ter visto o The Champ quando era miúdo. E é uma das experiências mais marcantes da minha vida, é ver o The Champ quando era miúdo. E no final... Foi o primeiro filme em que eu vi o meu pai a chorar, Babi Rani, a minha mãe, e eu chorava Babi Rani, e o meu pai vinha até comigo e dizia, é só um filme, e enquanto dizia isto chorava Babi Rani também. E esta imagem é uma coisa que eu jamais esquecerei. E depois... isso faz... mais ou menos um paralelo com a tua cena com o filho no filme. Sim. Há grandes referências que têm a ver com outros filmes de boxe. Não. Estou a dizer essa cena. A cena do filho, sim. Sim, completamente. Filho o meu filho do Nelson, sim. E há uma. E mesmo o Raging Bull, eu acho que é um dos melhores filmes de acting de sempre da história do cinema. Quer dizer, o Joe Pesci e o De Niro é uma dupla que muito poucas vezes foi superada no cinema. Supostamente o Joe Pesci tinha desistido de representar a ator e era tipo um... Ele trabalhava no restaurante da família dele, tinha desistido e ia-se reformado e pronto. E eu percebo isso muito bem, porque dele... eu quase desisti também, foi o cinema que me salvou. Na verdade, sim. Sim, quando fiz uma novela no Brasil... Estive lá um ano e o sucesso foi avassalador e o lado da fama perturbou-me tanto que eu pensei seriamente em desistir de ser ator e voltei do Brasil e tinha duas peças marcadas com a cronocópia que já tinha aceito, portanto ia fazer, e comecei a fazer as peças e fui escolhido para o Hollis, e foi o processo de ter feito as peças com a cronocópia e sobretudo o ter encontrado o Marco e ter descoberto um novo meio de representação e sobretudo uma pessoa com a qual eu tenho uma complicidade muito forte, que me fez acreditar que era possível continuar a ser ator. Portanto, percebo muito bem o Joe Pesci nessa situação. Mas pronto. Eu acho que o Joe Pesci não tinha trabalho, não tinha oportunidades. Ok. Mas isto falando, pronto, isto, eu construí este projeto, começou de uma ideia minha e depois... O Marco deixou-me acompanhar a pesquisa toda, as várias versões do guião, fomos sempre discutindo tudo. Portanto, eu estive sempre ao lado do Marco na preparação do filme e na construção do filme todo. E, portanto, de certa maneira, são mesmo 5 anos da minha vida. E, portanto, agora, quando eu digo que estou muito ativo na promoção deste filme, é não só porque... acho, de longe o trabalho que mais me orgulho de ter feito, de longe o trabalho que mais tem a ver comigo e com o que eu gosto artisticamente, mas para além disso há um lado que é, eu acho mesmo importante que as pessoas conheçam esta fase da nossa história e que isto não seja, que não passe ao lado, porque na altura nos jornais sempre se tratou isto como números e sempre se falou de os portugueses andarem a viver acima das suas possibilidades e Portugal ser um bom aluno e tudo mais. E este lado da sociedade, eu acho que as pessoas que dizem isso certamente não conhecem estas pessoas. Portanto, eu acho muito importante que se reflita sobre isto. Como é que passa do boxe para isso? Da ideia de fazer os... É quando começam a explorar? Quando começam os dois a explorar? Sim, esse quando começamos a pesquisar, começamos a tentar perceber quem são aquelas pessoas. E a crise entra-nos pelo filme adentro, porque de repente toda a gente tem uma história que tem a ver com crise. E durante a pesquisa, a Mariana Fonseca, que fez a pesquisa connosco e que foi importantíssima na pesquisa, um dia traz-nos uma entrevista e o Marco passou-me essa entrevista e era uma entrevista em que um boxer falava que também fazia cobranças difíceis. E de repente começámos a perceber que muitos boxers, não todos obviamente, mas há muitos boxers que têm essa, que tinham nesta altura esta profissão muito devido à crise que se passava. E de repente, quer dizer, e aí sim encontramos um guião, porque nós fomos para isto do boxe à procura de um guião. Sim. E de repente quando houve a hipótese de, ok, é um filme sobre um tipo que tem dívidas, que para as pagar ameaça pessoas que estão na mesma situação que ele, isto é um filme, estás a perceber? E isto pode ser uma imagem muito forte do que se passava com Portugal, acaba por ser uma metáfora para Portugal, porque a Europa também era uma cobradora de dívidas em relação a nós, intimidatória também, e depois também acaba por permite-nos ter dois lados da crise, não só o lado da classe baixa, mas também as pessoas a quem ele cobra, muitas delas são de classe alta ou de classe média, portanto acaba por ser uma espécie de caleidoscópio sobre a crise em Portugal. E isso permitiu-nos abrir esse espectro e foi aí que descobrimos a base do guião. E de repente era impossível não falar sobre a crise, porque toda a gente que vinha falar connosco tinha alguém que tinha emigrado ou estava com problemas de desemprego. E portanto a nossa ideia era fazer um filme sobre gente pobre, mas de repente a crise era o assunto, não havia maneira de fugir dela. E nós não queríamos fugir dela. Mas mesmo assim, mesmo antes da crise, há assim tanta gente no circuito do boxe que viva do boxe? Ou... Que viva só do boxe? Sim. Há muito pouca gente que vive só do boxe. É quase impossível viver só do boxe em Portugal. Porque mesmo os grandes profissionais de boxe, quer dizer, recebe-se muito pouco quando se faz um combate e um combate demora meses a preparar, portanto é muito... E pronto, e depois depende, se tens um KO, por exemplo, não podes combater logo a seguir, que tens que ter cuidado, portanto há um... é muito difícil viver. A maior parte dos boxers são, há desde tudo, desde guardas, sim, prisioneiros. E aliás, é muito engraçado isso, né? quando eu comecei a trabalhar com o Paulo Seco, foi com quem eu treinei, o espectro de pessoas que existe dentro de um ginásio é muito engraçado. Pode ir desde tipo o mitra do bairro, ao hipster, ao guarda prisional, ao ladrão, e encontras todo um espectro de pessoas num ginásio que é uma fauna muito característica. Okay. Onde é que era o ginásio? É na Avenida de Ceuta, okay, ali no final do Casal Ventoso. E o Paulo Seco foi absolutamente importante para a criação do filme. E dito isto, não é os as cobranças não tinha diretamente a ver com o boxe, muitas vezes estava ligado ao lado da segurança, dos seguranças da noite e mesmo os cobradores. Quer dizer, nós exploramos um lado da cobrança no filme que é a cobrança intimidatória, mas a maior parte das histórias que nós fomos ouvindo de cobradores, muitas vezes a maior parte das cobranças que eles faziam eram pessoas que eram burlões, que viviam de burla. E portanto não há aqui maus da fita nem mãos da fita, quer dizer, mesmo nas cobranças há um lado, quer dizer, a maior parte das pessoas a quem eles estão a cobrar são aldrabões, tipos que roubam, que mandam vir. Por exemplo, há uma história no filme que faz o Adriano Luz, isso é baseado numa história que nós sabemos, tipos que mandavam vir caminhões de alimentos e faziam transferência. E depois, a seguir, mandava o comprovativo da transferência e logo a seguir anulavam a transferência, mas como demora 3 dias, já lá estava o caminhão, já tinham fugido com a fruta, ou com o peixe, ou com tudo mais. Portanto, é disso. E Portugal está cheio de burlões. E isso foi uma coisa que nós descobrimos com a pesquisa, e é muito impressionante isso, a quantidade de... Aliás, nós falávamos de um... Nós, uma coisa muito engraçada, nós falámos com os tipos que faziam cobrança em todo o mundo, espanhóis. Porque cobranças só são permitidas, só são legais em Portugal e em Espanha. Sério? Okay. Eles faziam cobrança em toda a Europa e nós perguntámos, há algum sítio onde vocês não cobrem, não façam cobranças? E eles disseram-nos, bom, Sicília não, Nápoles temos que perceber se a pessoa tem ligação à máfia ou não, e na construção civil em Portugal. Que é inacreditável. Mas eles disseram-nos... Nós não conseguimos perceber quem é que está a mentir. Que eles fazem um trabalho quase de detetives e se alguém está a mentir, se alguém lhes mente e os obriga a cobrar a uma pessoa que na verdade já pagou, essa pessoa passa a ser o devedor. Sim. E portanto, eles diziam, na construção civil em Portugal, nós não conseguimos perceber quem é que está a mentir. Há tanto aldrabice que nós não chegamos ao culpado. Mas, é extraordinário. Mas no filme os cobradores não são propriamente boas pessoas, não é? Sim, sim. São vilões, até bastante vilões, sim, muito mais do que... Sim, precisávamos de um contraste com o Jorge, não é? Portanto, precisávamos de... apostámos mais aí porque precisávamos claramente de um contraste entre o que é o Jorge. Mas apesar de tudo há indícios disso, como por exemplo, quando o Jean-Pierre diz... Estes filhos da puta vivem à grande e devem dinheiro a toda a gente. Quer dizer, é uma imagem que nós... Eu sempre que vejo isso no cinema, o público ri-se dessa frase e acho que se ri porque pensa exatamente o mesmo. E, portanto, não são só os maus da fita. Sim, mas ele precisamente parece ter um gosto especial para aquilo. Sim, o personagem dele no filme faz esse papel, não é? É como se fosse o vilão, é como se fosse o diabo, não é? O que tenta o Jorge, o que leva o Jorge para o Dark Side. Tu dizes muito nós, calculo que também trabalhaste no guião com o Marco, muito. Sim, o guião foi criado pelo Marco e pelo Ricardo Adolfo. Só que durante todas as versões do guião, o Marco trazia o guião, discutia comigo, falávamos, íamos decidindo coisas, eu ia dando ideias, às vezes ele pegava nas minhas ideias, às vezes não, e ia discutindo isso com o Ricardo Adolfo e depois construía o guião ele e o Ricardo Adolfo. Mas sim, estive perto sempre da criação do processo todo, não é? mesmo até da escolha de decors, mesmo até do casting, e portanto é um filme que eu sinto que também é meu, para além de como é óbvio, é um filme do Marco, quer dizer, como é óbvio, a decisão era dele sempre, mas eu tenho uma parte ativa, muito ativa no filme, tanto que eu não me lembro do primeiro dia de rodagem, por exemplo, o primeiro filme que eu faço, que não sei quando é que foi o primeiro dia de rodagem, nem o que é que filmei, porque na verdade há um pré-trabalho, há uma pré-rodagem. Durante o casting, durante a pesquisa, nós íamos ver um bairro, o Marco começava a filmar e eu começava logo a representar algumas coisas para ele ver enquadramentos. íamos fazendo o casting, fizemos o casting a todos os miúdos da margem sul que tivessem as características do Nelson. Sim. Ou seja, que fossem mulatos ou negros e tivessem aquela idade. Tivemos um apoio até do Ministério da Educação para podermos entrar em todas as escolas, aliás, apoio que agradecemos muito. Acho que eles estão claramente a ouvir isto. Sim, espero que sim. Não, mas é assim, é bom agradecer às pessoas que nos dão a oportunidade. Não, porque senão seria impossível encontrar o Nelson. E o Nelson é uma figura fundamental no filme. Sim. E é um miúdo, é um príncipe, é um miúdo que eu não tenho elogios suficientes para lhe fazer. E foi graças a esse casting que o conseguimos encontrar. Em que parte do processo é que tu decidiste, sei lá, calculo que desde o início, como tu tens o Raging Bull como referência, em que o Robert De Niro fez aquela transformação física gigante, em que parte do processo é que percebeste que ias ter de fazer isso? Pelo que eu percebi, tu aprendeste mesmo a lutar boxe. Sim, os combates são reais. Ficaste gigante e etc. Não, eu percebi, não foi por uma questão, e é isso é que, por isso é que estava a responder há bocadinho à tua pergunta, não foi por uma questão de vaidade física de me querer transformar. Quando é que percebeste que ias ter de... Percebi quando percebi que o interessante era ter o Jorge que nós estávamos a criar era um tipo absolutamente inocente, com uma inocência quase de criança. Sim. e um tipo muito pouco corajoso, porque nunca enfrenta a família, nunca enfrenta o pai, não é? Na verdade, a mulher é muito mais corajosa que ele. Ele próprio fica a saber que a mulher vai para o Brasil e está para aí quatro vezes com ela e nunca lhe diz, nunca lhe pergunta. Ele nunca tem coragem de enfrentar. Nunca, é um boxer que odeia conflitos, não é? E quando percebi que o lado interior do Jorge tinha muito a ver com isto, com uma falta de coragem e com uma inocência e com uma coisa meio infantil até às vezes, percebi que o contraste com o exterior duro e que aparenta força e que aparenta confiança seria interessante. E portanto, e aí percebi que o interessante era eu ficar grande e ficar com um ar ameaçador para depois contrastar com o interior. Não ser expectável que uma pessoa assim tenha esse tipo de moral e tenha esse tipo de interior. Porque, na verdade, é o que acontece quando nós conhecemos boxers. Quer dizer, o boxe é uma atividade que é vista com muita violência, como algo muito violento, mas, na realidade, quando tu começas a praticar boxe, só o facto de eles chamarem jogar e não combater já é muito indicativo do que eu estou a falar, não é? E eu quantas vezes vi dois pugilistas a saírem do ringue completamente, com a cara completamente desfeita e abraçarem-se um outro e dizer: pá, jogaste muito bem, foi muito fixe. Sabes isso? E isso é uma coisa que não se espera do boxe, porque o boxe, e acho que isso é o que leva agora muita malta nova e a ir a recorrer ao boxe como desporto, porque de facto há um lado que não tem nada a ver com violência, há um lado muito racional e de treino físico, por exemplo, de como ir ao ginásio, mas é um treino que é um treino muito completo, o boxe. E muito menos violento do que aparenta. E, portanto, nós também queríamos que o Jorge tivesse esse lado, não é? Tivesse, aparentasse algo violento, bruto e não sei o quê, mas, na verdade, quando lhe mandam bater em alguém, ele tem muita dificuldade nisso. Foi o ano passado que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar pelo The Revenant. Sim. Em que a conversa toda à volta do filme era tipo, opá, sei lá, ele dormiu num hotel de uma estrela em vez de 5 estrelas naquela rodagem, ele comeu não sei o quê, não sei o que mais. Alguma vez tiveste medo, não durante o filme, porque aí estás a fazer o teu trabalho, depois na recepção de que isso, ao filme, que isso tomasse conta da conversa sobre o filme, tipo, ele fez uma transformação física, ele aprendeu mesmo. Sim, por isso é que faço sempre questão a dizer esta coisa de que não tem a ver com vaidade, porque eu acho que, infelizmente, olha-se muito para os, e isso é uma coisa que me perturba muito como ator. Infelizmente, olha-se muito para os papéis como só se olha para os papéis e só se diz é um grande papel quando há uma grande transformação física. E isso não é verdade, não é mesmo verdade. Para um ator, pode ser muito mais. Eu posso fazer um papel de um ator da minha idade com o meu aspecto físico e ser tão ou mais complexo do que o Jorge. E, portanto, a complexidade do papel e a complexidade do papel do Jorge não passou de todo. O lado físico foi o lado mais fácil, apesar de ter sido duríssimo, é de longe o lado mais fácil do personagem. O lado complexo e da contenção e de como ir passando uma imagem ao mesmo tempo criando um mistério sobre o personagem, porque quando faz um filme em que és o protagonista absoluto do filme, quer dizer, uma das questões que te pões a ti próprio como ator é como é que tu crias mistério, não é? Porque se revelas o personagem nos primeiros 10 minutos, acabou, não é? Não tens mais filme para mostrar, perderam o interesse logo à partida no resto do filme, sobretudo em filmes que não têm, quando é uma história de ação, não, mas nos filmes E acho que o São Jorge também tem um bocadinho daí. Eu e o Marco somos grandes fãs do cinema americano dos anos 70. E o cinema americano dos anos 70 são como exemplos como o Taxi Driver, o Midnight Cowboy. São todos filmes que são sobre pessoas. Ponto final. Midnight Cowboy não é dos anos 60. É capaz de ser final de 60, sim, final de 60, início de 70, mas sim, dessa época, sim, nesse momento é o auge do Actor Studio, não é, e todos os filmes não são histórias, são sobre pessoas. São character studies. Exato, e isso é o que nos interessou no Alice, e é um bocadinho o que sente o São Jorge, apesar depois de alargar ao espectro da crise, mas é um filme sobre um tipo, não é, sobre um indivíduo, e nesses filmes, a criação do mistério e como é que tu aguentas o mistério sobre o teu personagem, que mantens o público curioso sobre o que se passa lá dentro, é uma das coisas, é muito mais difícil que qualquer transformação física. E portanto, sim, tenho sempre receio que... Porque acho muito injusto, e acho muito injusto quando vejo os Oscars e só se fala de atores que mudaram fisicamente, sabes? E isso é muito... É triste ao mesmo tempo, porque é óbvio que claramente as pessoas que estão a atribuir esses prémios não sabem o que é ser ator, não sabem a dificuldade, que é a complexidade muitas vezes, que é criar um papel que tenha muito a ver contigo, e como isso pode ser muito mais difícil de fazer. No outro dia um colega meu dizia: fazer um vilão é muito saboroso, claro que é, porque à partida quando tu fazes um tipo que é uma espécie de diabo, tens todas as opções do mundo, podes fazer o que quiseres. Porque à partida as pessoas não se estão a reconhecer nele, não é? Portanto, ele é um ser especial. Agora, quando tu fazes um tipo que é um tipo normal, qualquer pessoa diz: ah, peraí, eu não faria aquilo. E, portanto, é muito mais difícil optares por seres capaz de ter decisões que não são expectáveis, mas ainda assim tu dizeres: claro que ele fez aquilo, só poderia fazer aquilo, sabes? E isso é muito mais complicado. E, portanto, às vezes é um bocadinho injusto essa maneira como se vê o acting. Eu acho. Mas estamos a falar do Matt e do Actor Studio, isso também popularizou um bocado isso, tipo, aqueles atores que tipo, obrigam. Daniel Lewis faz isso, que falava com, sei lá, histórias do Lincoln, ele fazia o sotaque do Lincoln e obrigava as pessoas a chamarem Lincoln. Sim, eu não cheguei a esses extremos, mas percebo ao mesmo tempo, porque há um... Acho que depende sempre de ator para ator, e eu acho que depende sempre do que te ajudar a fazer o filme bem, tu deves fazer. Se te ajudar, a Rita Blanco, dando-te um exemplo, a Rita Blanco, eu sei que, ou a Maria João Luís, eu sei, se lhes disser assim: olha, concentra-te só 5 minutos para fazer esta cena, ela vai fazer a cena muito mal, porque parte da maneira extraordinária como elas representam vem do facto de não estarem preocupadas com isso, e de ser uma coisa muito instintiva, da qual, sem dúvida, elas pensaram sobre o assunto, mas quando sai no momento é uma coisa muito instintiva e tem a ver com uma maneira... E elas estão... A Rita Blanco, por exemplo, está a rir-se e a dizer piadas até ao segundo antes de gravar. Porque isso é a maneira dela... Só funciona para ela assim. E há atores que é o oposto, como o caso de Daniel Day-Lewis, que é o oposto, precisam de estar sempre no personagem. Eu estou a meio caminho entre os dois. Não, eu gosto... Eu há um lado que gosto, que é de passar pelas experiências que o personagem passou. Neste caso, fui para a Bela Vista. Tive meses na Bela Vista a falar com as pessoas, a ver como é que eles viviam, e a vestir em personagem. Aquelas pessoas que aparecem no filme também? Sim. O Batata, que é um dos personagens que aparece no filme, que é o tipo a quem o José Raposo está a fazer o inquérito. Eu andei com ele dias e dias a apanhar sucata, ele é sucateiro. E andei dias e dias a apanhar sucata e só a falar com ele e só a conversar com ele. Mas isso, e no boxe tive 2 anos no ginásio do Paulo Seco, apesar de durante ano e meio andar só a fingir que treinava justamente só para ouvir as conversas, não é? E só nos últimos 5 meses então é que treinava 5 horas por dia, mas o primeiro ano e meio, e esse trabalho foi muito mais importante que o trabalho físico, foi nos últimos 5 meses. Agora, esse trabalho foi o mais importante, e tem a ver com uma coisa que o João Canis fala, que é representar por osmose. Se tu fores para o Porto e estiveres no Porto 1 ano, quando sais lá, sais com sotaque. E eu acredito nisso. E, portanto, o facto de ter feito esta pesquisa toda com o Marco e ter visto estas pessoas todas, o Jorge é uma súmula de tudo isso. E muitas das coisas que eu faço com o Jorge, ainda hoje não sei onde é que eu as vi, mas sei que as vi em algum lado, sabes? E portanto, é nesse sentido que me interessa a mim fazer esse trabalho de pesquisa e não sei o quê. Mas depois não tenho nada a ver por exemplo, quando dizem, ah, tu és um ator do método, eu, por exemplo, sou incapaz de trabalhar sobre as minhas próprias memórias, que é uma coisa que a partir do método faz, não é? Diz, olha, quando vês aquele polícia mau, imagina o teu tio, que foi muito mau para ti. Eu, se imagina o meu tio, nunca digo o texto que estou a dizer. Portanto, a mim, para mim não funciona o método nesse sentido. E eu experimentei o método, estive nos Estados Unidos, e não funciona mesmo. E, portanto, tenho este lado de gostar de experimentar o mesmo mundo que o personagem experimenta, porque acho que fica agarrado a mim qualquer coisa que eu depois levo para o ecrã e que eu não sei dizer bem sequer o que é, mas não tem a ver com essa ideia de... E depois dá-me prazer, é uma das coisas que me dá prazer, é fazer, viver partes da vida do personagem, dá-me mesmo prazer. Estavas a falar do Canis, a ideia que eu tenho é que ele trabalha tipo Mike Lee durante, com os atores durante 50... Não cheguei a ver aquele comentário sobre o Sangue do Maçã. Não cheguei a ver, não sei porquê. Lembro de passar na televisão e não podia ver nessa altura. E acho que ainda não havia a coisa de voltar para trás. Mas é assim, é o trabalho com muita improvisação e meter isso no guião. Sim, o Sangue do Maçã foi construído com os atores. Aliás, ele até dá crédito do guião aos atores. Porque basicamente ele tinha uma ideia base... Depois o que fez foi começar a pegar nas ideias das cenas e deixar os atores improvisar, filmava, nós improvisávamos, ele montava o que tinha gostado, escrevia um guião a partir daí e depois nós improvisávamos sobre esse guião, outra vez. Ele voltava a filmar, voltava a escrever um guião, até chegar a uma versão final que foi a que filmámos. Mas foi tudo a partir de improvisações e cada ator conheceu e decidiu o que era o seu personagem. Também passou por um processo desse de estar no sítio onde aquilo era? Sim. Eu tive 2 semanas com Dilas no Air da Boba e nas Fontainhas. E sim, ela e as meninas trabalharam no Pingo Doce, andaram, fizeram cabeleireiras. E a Anabela teve 2 meses a viver no sítio onde estava. Porque o Canis parte daí. Há uma diferença grande entre o Canis e o Marco em termos de do que é este filme e do que é o Sangue do Meu Sangue, por exemplo, que são filmes que falam, na realidade, de 2 subúrbios e de pessoas que vivem à margem, não é? Não marginais no sentido criminoso, mas marginais no sentido de viverem à margem de uma sociedade que os despreza. E eles, há uma diferença grande que é, no caso do Marco, neste filme, há um lado não ficcional que entra na ficção, ou seja... Nós pegamos em muitos atores que não são atores, atores amadores, porque agora são atores que entram no filme, mas que não, supostamente não são atores, que estão a fazer de si próprios, a malta do bairro, a malta do boxe, o meu treinador é o meu treinador, alguma malta das cobranças, há muita gente que está a fazer o papel de si própria e não lhes impomos um discurso, portanto as cenas na mesa e tudo mais, nós dávamos um tema e deixávamos as pessoas improvisar. E o trabalho e depois tentamos, sim, enfiar os atores dentro dessa não-realidade e fazer com que os atores se confundam com essa não-realidade, não-ficção. E no trabalho do Canis é ao contrário, é partir sempre dos atores e meter os atores na não-ficção durante a pesquisa toda e depois são eles que resgatam a não-ficção para o filme, através das suas interpretações. Mas são duas maneiras de trabalhar diferentes, mas que dão ambos frutos. Eu gosto muito de trabalhar tanto com o Marco como com o Canis, portanto. Estavas a falar do cinema americano dos anos 70. O que é que te fez interessar por... Que tipo de atores e que tipo de filmes é que... Além do The Champ, estavas a falar dessa memória de infância. O que é que te fez interessar pelo trabalho de ator? Esta história... Eu gosto de ser ator porque gosto de conhecer pessoas. Acima de tudo, muito mais... quer dizer, gosto de contar histórias, claro que sim, mas acima de tudo que as histórias me sirvam para conhecer pessoas, e os filmes dos anos 70 têm isso todos, são todos sobre uma figura ou duas. Quer dizer, os filmes do Cassavetes, por exemplo, são grandes influências para mim. Quais, especificamente? O Woman Under Influence, depois, por exemplo, o Scarecrow, não sei se sabes, o Espantalho, que é um filme com o Gene Hackman e o Al Pacino. O Al Pacino ou Dustin Hoffman? Agora não me lembro. Eu acho que sim. É o Gene Hackman e o Al Pacino, que é uma história de 2 vagabundos que se tornam amigos. É um filme extraordinário. Não sei se não é Sidney Lumet. O Groundhog Day estou a confundir. O Dog Day Afternoon. Groundhog Day, que também é um filme. Sim. Olha, foi uma referência brutal para o Alice. Uma Sério? Referência fundamental para o Alice. Essa ideia da gestão do tempo e tal. A gestão do tempo e a ideia de te acordar todos os dias no mesmo dia eu vi o Groundhog Day para preparar a lista. Okay. Parece uma coisa ridícula dizer, mas é verdade. O Groundhog Day é uma das melhores inspirações do Matthew Weiner, que é o criador de Mad Men. Sim. Ele diz que, tipo, ele almeja um dia escrever uma coisa que esteja ao nível do Groundhog Day. É um filme extraordinário. E não há assim tantas à partida. Não, e esse é um exemplo que eu não costumo dar, mas quando me pergunto, que eu costumo sempre dizer, às vezes as referências não têm nada a ver com o filme que estamos a fazer. E vais buscar coisas e pronto. E o Alice, uma das referências é o Groundhog Day, que à partida parecem estar em extremos opostos. Mas sim, os filmes do Cassavetes, o Sidney Lumet com o Dog Day Afternoon, que é um filme inesquecível. O Pacino e o John Cazale. Sim, John Cazale tem aquela coisa. Lenny, um filme do Bob Fosse. Sim. O biopic do Lenny Bruce com o Dustin Hoffman. Passou na Cinemateca semana passada ou duas semanas. Esse também foi uma grande influência para o Alice, por exemplo. E é um esse lado meio quase de, até na maneira de filmar, que é uma coisa quase documental também, porque tem muitas imagens de público, tu vês que é mesmo público que está a ver mesmo um espetáculo de cinema e um espetáculo de stand-up comedy. E portanto, esse lado interessa-me sempre. E sobretudo é essa ideia de conhecer uma pessoa na sua complexidade. E isso é o que me agrada enquanto ator. Acho que isso que me faz ser ator, na verdade. E é isso que me agrada em fazer pesquisas como estas, porque sinto que conheço Jorge na sua complexidade. Tu estavas a falar do Sidney Lumet. Eu acho que eu nunca sei se é Lumet. Eu ouço as pessoas americanas a dizer Lumet. Eu também nunca sei. Europeus a dizer Lumet, que provavelmente é um nome francês. Provavelmente, se for francês, é Lumet, não é? Mas os americanos não sabem falar francês, por isso é que dizem Lumet, acho eu. No episódio da Odisseia, eu acho que é o que tu fazes, que tu tornas um macaco. Um macaco, sim. Tu estás a ler o Making Movies do Sidney Lumet, que é o livro dele sobre fazer. Sim, que é um livro que é uma grande referência para mim. Incrível. É um livro extraordinário. Eu, aliás, pejei o Odisseia com alguns livros de cinema que eu achava que tinham graça, porque o Odisseia era uma série cheia de referências e cheia de citações, e eu achei muita graça e propus isso ao Tiago, ao Bruno e ao Gonçalo, de levar também eu próprio umas citações que tinham a ver com com o lado ator do método do meu personagem. E o Making Movies é de facto um filme extraordinário, é um livro extraordinário do Sidney Lumet. E para quem quer saber um bocadinho sobre cinema, é um livro ótimo para começar. Sim, e ele tem um discurso muito, muito interessante, da maneira como ele fala das coisas, tipo, dizer que realizadores e argumentistas, quando são são sempre maus, são sempre piores numa coisa, e que ele era bom era realizar e escrever, não? Claro. Nós sofremos muito disso em Portugal, não é? Porque não há argumentistas. Sim. É uma pena, porque a quantidade de filmes que nós perdemos pelo tempo que os realizadores demoram a escrever, não é? Quer dizer, eu e o Marco já estamos a trabalhar num próximo projeto. O Marco já começou, eu hei de entrar mais tarde, em Great Yarmouth, na Inglaterra, sobre a imigração, as pessoas que emigraram da crise. E de repente tu pensas, ok, agora vamos fazer 2 anos de pesquisa e vamos mais 1 ano para escrever o guião e depois pedir subsídio e se tudo correr bem vai demorar mais 5 anos para fazermos o próximo filme. E é uma pena porque se nós fôssemos um país de argumentistas como é os Estados Unidos, como é a França, quer dizer, neste momento o Marco estaria só a escolher qual era o próximo filme que queria fazer, não é? E isso é muito, eu acho que se perde-se grandes filmes em Portugal, em parte porque pelo tempo que o realizador é obrigado a escrever o filme, e muitas vezes com pouco talento, não é? Não, às vezes os realizadores não têm que saber escrever. E, portanto, é disso que ele fala. Pois. E outra coisa que eu retenho dessa coisa, ele diz que há uma teoria do Pato de Borracha, que ali o Paddy Chayefsky, que era o argumentista, que escreveu vários outros filme, não só dele, que é tipo o vilão, é vilão, ele é mau, porque quando era pequenino tinha um pato de borracha e perdeu esse coisa. Exato, eles odiavam isso. Eles odiavam isso, que é uma coisa muito básica de resolver a psicologia de uma personagem. Sim. Isso ajuda um ator, não é? Sim. Para o ator é fundamental. Sim. Tu criares esse tipo de backstory porque faz-te defender o... Aliás, é engraçado dizeres isso, porque no Sangue do Meu Sangue, no Making Of, percebe-se de onde é que veio a maldade do meu personagem, é de uma coisa quase igual. Porque o pai lhe bateu quando ele... Okay. Mas isso é uma coisa que tens que resolver como ator, porque se estás a defender um personagem como eu defendi, por exemplo, no Sangue do Meu Sangue, quer dizer, ele é o absoluto vilão do filme, não é? E se tu não queres olhar para ele com preconceito, e porque depois isso não é que não resulta, não é? Se não queres criticar o personagem, tens que arranjar uma maneira de o defender. E, aliás, era muito engraçado nas discussões no Sangue do Meu Sangue, entre atores, porque como mais tantas já estava cada um com o ponto de vista do seu personagem... Ofendíamos brutalmente quando alguém dizia, eu lembro-me perfeitamente da Anabela Moreira estar a dizer, sim, mas ele aqui é muito mau, e eu reagir como se me tivessem ofendido a minha família, dizer, mau, ele é mau, e o que tu lhe fizeste quando ele era novo? E depois assim, pá, tu ajudava, ele de facto é o mau da vida. Mas isso é bom sinal, é sinal que os atores estão a olhar para o filme com o seu ponto de vista, não é? Eu acho que a ideia era tipo mostrar isso num filme, não é? Sim, não, exato, mostrar isso num filme é ridículo, é? Mostrares aliás, porque tira em parte aquilo que estava a falar há bocadinho. Se tiras um mistério, o Marlon Brando dizia sempre, um personagem, eu tenho sempre um segredo que ninguém sabe. E eu faço isso nos meus filmes também. Tenho sempre um segredo. Há um segredo do meu personagem que nem com o realizador eu discuto. E nunca conto a ninguém. E é quase como se fosse uma coisa que só eu sei. E esse segredo é fundamental, porque mesmo que ninguém saiba que existe, eu sei que ele existe. E isso torna... Acho que há ali uma coisa que se vê que há um mistério por trás. Mas isso em tudo o que fazes, sim. Fizeste? Sim. Tipo até sketches? Não, sketches não. Sketches tem outro lado. Né? Sketch é um lado... Não. Estou a dizer no drama, não é? Okay. No drama, porque no drama, a diferença... No drama tu defendes as qualidades do personagem, não é? E tens que criar um mistério. Tens que dar vontade às pessoas de o conhecer. O sketch é uma coisa imediata. E quanto mais exposta for, melhor, não é? E estás a defender os defeitos do personagem, não é? No sketch, se um personagem é bom, num drama, se um personagem é bom, tem que ser um herói de bom. Num sketch, se um personagem é bom, tem que ser por defeito, tem que ser tão bom, que se lhe roubam o telemóvel, ele vai atrás do ladrão para lhe dar o pino, não é? Portanto, tem que ser sempre por defeito. E esse lado é o lado mais interessante de fazer sketch, mas esse lado do mistério é uma coisa que é fundamental no drama. E que eu acho que quando se faz exemplos desse do pato, quando se mostra o mistério, quer dizer, estás a destruir o teu próprio filme. E aliás, é uma maneira como nós trabalhamos muito, com eu e o Marco, que filmamos muito, temos muitas cenas, o São Jorge ficou muita coisa de fora, muita coisa mesmo, mas em parte é para depois deixar que esse mistério exista. Mesmo o facto de nós termos tirado cenas que existiam no filme, mas fica algo por contar, e esse algo por contar acho que traz outro interesse ao público. Eu lembro um amigo meu trabalhou no filme e lembro dele andar com o guião, e era uma coisa bastante... Era gigante. E nós filmamos muito mesmo, às vezes eu dou comigo, o Marco gosta muito da ideia de um personagem em conflito com a própria arquitetura, com o próprio espaço, não é? Muitas vezes dávamos comigo a dizer, olha, então esta cena é a cena que ele vem aqui e vai buscar dinheiro, que vai pedir emprestado dinheiro a esta pessoa. E de repente começávamos a filmar e estávamos meia hora a fazer percursos do personagem e ele a andar, e de repente já tínhamos 40 minutos filmados de percursos. E o Marcos dizia, pá, isto acho que está bom. E eu, então, mas a parte da pedinha? É, pá, essa parte, isso é o que menos interessa. Essa parte, se calhar, pronto, filmamos agora aqui esta parte, mas eu já sabia que essa parte não ia entrar. E portanto, há um desejo sempre de filmar muito, ter muito material, porque depois, na realidade, o guião e o trabalho e o nosso trabalho de atores é sempre uma forma de é como se estivéssemos a dar tintas para um pintor, não é? É como se estamos a dar o maior número de qualidades de cor. Mas depois a pintura é a montagem que a faz, não é? Nos filmes do Marco, muito. Eu sei, eu aliás brincava muito com o anotador do filme, o Guilherme, que ele dizia, então, mas esta cena, ele aqui não entra, ele aqui vinha com o cachecol de outra cena e aqui já chega assim, não, se calhar não cola. E eu estava-lhe sempre a dizer, pá, isto diz que é no primeiro do filme, isto só vai... Isto, na verdade, o filme vai começar a meio, vais ver. Eu tinha razão. O filme vai começar a meio e depois volta para trás e depois não sei o quê, vais ver. E foi, e tal, meu dito, meu feito. E, portanto, há um lado, aliás, o Waddington brincava com muita graça, dizia que quando tu fazes um filme com o Marco, tu não sabes, mas na realidade ainda estás a fazer o casting. Porque sabes que se a cena... O Marco vai filmar muitas cenas e se a cena não estiver bem, não vai ficar. É tipo o Malik. O Malik tem não sei quantas pessoas que aparecem nos filmes dele e depois não vai. Sim, sim. Acho o Leguizamo acho que teve uma depressão enorme porque no Thin Red Line, supostamente nenhum dos personagens principais e não entra no filme. Acho que foi uma coisa... horrível para ele. Esta semana, no novo, eu acho que foi o Christian Bale e foi mais dois ou três que foram cortados do filme também. Ele vai buscar... Eu lembro-me de alugar esse filme, o Thin Red Line. Sim. Quando era miúdo e de vir, tipo, na capa, George Clooney. E depois eu estou a ver o filme, o filme tem tido 3 horas, George Clooney aparece nos últimos 10, 5 minutos, sim, sim, um bocadinho. Sim. Sim. Eu gosto muito do Thin Red Line, adoro. Mas eu percebo isso, há um lado. E não tem a ver com o ator fazer bem ou mal. Sim, como sim. Aqui há sequências, muitas das nossas... E aliás, nós, quando estamos na montagem, costumo que também faz parte da montagem, isso. Então... Vejo, no caso de São Jorge, acompanhei as últimas versões do filme. O Marco tinha algumas indecisões em relação a duas ou três versões de montagem e pediu a minha opinião e eu fui lá. Porque é bom também afastar-me e depois vir com uma opinião fresca. E depois no final dei a minha opinião e vi as versões finais, sobretudo a decisão entre duas versões muito diferentes e qual era o rumo a seguir. Mas acompanhei a parte final da montagem. Mas uma coisa que nós dizemos muito, falando de montagem, eu e o Marco dizemos muito, que é: quando tu estás a cortar a tua cena favorita, é sinal que estás no bom caminho. é sinal que o filme para já, nós dizemos, o filme dança. Há um momento em que o filme dança. E quando o filme está a dançar, tens que o deixar dançar e não podes estar a dizer: epá, mas esta cena é a minha cena favorita e eu tenho que a pôr e isto é uma referência à minha infância e isto não sei o quê. Porque normalmente esse tipo de coisas vão estragar a dança, não é? E portanto, quando tu estás a cortar as tuas cenas, muitas, e no São Jorge houve muitas coisas. O meu combate favorito, havia 2 combates no São Jorge, o meu combate favorito foi cortado, não existe no filme. Que era justamente o remake da imagem que nós tínhamos, que era um combate no shopping. No shopping de Palmeiras. E portanto, em parte cortámos porque lá está, é daquelas coisas que em que a realidade ultrapassa a ficção. E houve muitas coisas das cobranças que cortámos por isso também, porque as pessoas viam e não achavam credível. Diziam: não, pá, isto não se passa, eu nunca vi nenhum combate num shopping, isso é uma coisa que tu inventaste, sabes? E nas cobranças também, a um lado, mesmo assim, como está no filme, ainda há pessoas que acham que aquilo não se passa em Portugal. Mas o que se passa em Portugal, pronto, há cobranças legais e há cobranças não violentas de todo, mas nas cobranças violentas passam-se coisas muito mais graves do que o que está no filme. E muitas delas chegámos a filmar e cortámos, porque não havia espaço. Não, porque tornava, as pessoas achavam que era uma realidade, que nós estávamos a trazer uma realidade americana para Portugal. E não é verdade. Há histórias de raptos, há histórias de raptos de crianças, há histórias de enfiar tipos no porta-bagagens com ferramentas e ficar a dar peões com o carro até o tipo ficar quase desfeito lá dentro. E, portanto, há muitas histórias absolutamente horríveis sobre cobrança que nós ouvimos pelas pessoas que as fizeram e não puderam entrar no filme porque não eram credíveis para o público. Mas mesmo assim, a coisa mais puxada que acontece no filme de termos de cobrança é bastante puxada. Sim. Mesmo muito puxada, não entrando em especificidades. Então, porque estavas a falar do posto avançado do Progresso, que eu não vi, que fala sobre o colonialismo em Portugal de uma maneira como nunca se fala nisso. Queres falar sobre isso? Não, acho que foi um filme que eu tive muita pena, que foi muito pouco visto em Portugal. E vai agora estrear em França. E é uma coisa que me alegra muito, porque ao menos que seja visto lá. Sim. Ao menos que alguém o veja. Porque... Tinhas uma barba bastante interessante. Tinha uma barba maior que a tua, não? Ainda acabou de ser a parada. Estava maior há bocado. Mas, é um lado... Há um lado... Acho que na história fala-se muito do... E eu tenho feito... Fiz agora um filme também, o Joaquim, do Marcelo Gomes, um filme brasileiro, que também fala do colonialismo português no Brasil. E talvez faça outro eventualmente sobre o colonialismo português na Índia. Portanto, é um assunto que me interessa. E interessa-me porque acho que acho que nós só podemos evoluir em termos de como seres humanos e tornar-nos melhores cidadãos se conhecermos o passado e se conhecermos os nossos erros. Se os ignorarmos, nunca vamos chegar a lado nenhum. E acho que é uma falha enorme na nossa educação, que é o facto de na escola nunca se falar do que os portugueses fizeram mal. Nunca. Fala-se, nós perdemos quer dizer, aos 10 anos estamos a estudar os Lusíadas sem idade sequer para compreender os Lusíadas, porque falam supostamente dos grandes portugueses que deram novos mundos ao mundo, como se os mundos não tivessem lá antes de nós termos chegado. Mas depois, o lado horrível que foi a nossa colonização, as coisas, os horrores, os massacres que nós fizemos, a maneira como nós tratámos mal outras raças e como isso ainda perdura e como isso ainda transforma os países. Ainda hoje há sequelas do mal que nós fizemos àquelas populações, e isso nunca é retratado e nunca se fala disso. E não se fala na escola, é muito pouco retratado no cinema, a não ser através de guerra colonial. A guerra colonial é sempre é muito falada no cinema, e ainda bem. Mesmo assim pouco. Mas quer dizer, das poucas coisas, sim, do colonialismo que se fala é da guerra colonial. Mas de resto, há todo um lado que nos passa completamente ao lado. E o Posto Avançado do Progresso é um filme que eu gosto muito porque reflete sobre isso. É uma história que se passa uns séculos antes e da guerra colonial e fala dos primeiros portugueses que andavam em postos avançados a fazer tráfico de marfim e a aproveitar-se a usar os países como frigoríficos, não é? Como a irem lá buscar o melhor que eles tinham e a fugir com foi o mesmo que fizemos no Brasil. E o Joaquim também fala disso, o Joaquim do Marcelo Gomes, que esteve agora no Festival de Berlim, também fala disso. E de certa maneira, e o Joaquim aliás leva isso mais longe, porque reflete até que ponto é que os problemas que o Brasil ainda tem hoje não foi o facto de haver uma coisa de osmose também de tu aprenderes com o colonizador como é que se deve fazer e copiares o colonizador no seu erro, porque o colonizador quando está no país não está a ser o que ele é, está a ser colonizador, está a aproveitar-se. E quando tu partes do princípio, quando estás nesse país e não conheces a outra realidade, só conheces aquela que te é imposta, se copias isso, só copias o lado mau. E acho que o Joaquim também fala disso. E de como isso influencia até hoje, até ao caso da Dilma, que aconteceu agora recentemente no Brasil, como isso ainda é uma repercussão de tudo isto, deste lado corrupto que se impõe quando se trata de colonização. E pronto, e portanto tenho muita pena que tenha sido tão pouco visto, e acho que é um filme que merecia ser muito mais visto do que foi, mas pronto, é assim. Mas é um interesse teu. Isto, voltando ao início da nossa, sim, conversa, parte desta grande promoção que nós estamos a fazer sobre São Jorge e parte do facto de estarmos a ir aos cinemas e a fazer debates com as pessoas é porque acho que há um lado social do cinema que se perdeu, e perdeu-se muito por culpa das pessoas da minha geração que veem filmes no computador em vez de irem para a rua, que em vez de irem às cinematecas discutir os filmes ficam em casa a vê-los no computador. E essa para mim nós, a minha geração, eu incluído, somos os grandes culpados do facto de o cinema americano deixar de ter sido o cinema dos anos 70 e passar a ter sido os Transformers e coisas e filmes para adolescentes, porque de facto são eles que vão ao cinema hoje em dia, são os putos que vão fazer dates e para dar linguados no cinema é que vão hoje em dia ao cinema e são os grandes compradores de bilhete neste momento, e portanto culpa nossa. E portanto nós queremos uma das ideias desta de ir e de debater o filme e de fazer apresentações do filme e de estar presentes é um bocadinho tentar trazer ao cinema, voltar a trazer ao cinema esse lado social e ao mesmo tempo dar um estímulo às pessoas para ver se terminamos de uma vez por todas com este hiato que existe entre o cinema português e o público português e esta distância que existe entre os dois. E se a nossa presença servir para causar alguma curiosidade e eliminar um pouco isso e voltar o cinema voltar a ser um local de discussão, porque normalmente nós quando fazemos isso temos um debate a seguir ao filme, e se essa discussão nos levar a pensar sobre o tema do filme, que eu acho que é um filme histórico, não é? Fala, sim, de uma época muito precisa em Portugal, mas é uma época e é uma época fundamental na nossa história. Eu, por exemplo, que tenho 38 anos, foi a primeira vez na minha vida que eu senti que não estava em crescimento, não é? Foi a primeira vez na vida que me disseram, olha, isto agora está mal. Não é? Portanto, é uma fase muito importante para a história das pessoas da minha geração. E, portanto, devolver esse lado social ao cinema e esse lado de discussão ao cinema. E muito mais do que estar só no intuito de ter mais espectadores, sim, ponto final. Há um lado muito maior do que isso. E tanto que eu te convidei para fazer isto, e pá, muitos meses. Sim. E tu foste dizendo só quando saiu do São Jorge. Primeiro era setembro, depois era novembro. Fez. E agora é março. Fez. Não, porque eu queria que toda... Sim. Queria focar-me no filme. Claro, queria que a conversa fosse focada neste, porque acho que o que se fala no filme é um tema muito maior do que o meu acting ou a realização do Marco ou dos brilhantes do Carlos Lopes, do Kaká, ou o guião, ou seja o que for. É uma coisa muito maior do que isso e espero que as pessoas o vejam assim, percebes? E felizmente o público está a aderir ao filme muito bem, e o que me deixa muito contente. Claro que não batemos o King Kong, mas pronto. Mas é fixe, o Kong é fixe. Não, eu acredito. Claro, não é muito... claro que sim, não estou a brincar. Eu fui ver ontem o Kong e gostaste. E gostei, tipo, sei lá, há sempre uma história de colonialismo no King Kong, por exemplo, e que aqui tiveram um bocado bastante cuidado em evitar certas coisas, certos erros, tipo a representação dos nativos lá da ilha, não sei o quê. Eles tentaram arranjar que eles fossem vagamente asiáticos, porque ele é no Pacífico, mas que não fossem ligados a nada que existisse na realidade. São tipo uma tribo de pessoas inteligentes e tal, que não falam, não sei o quê. Tiveram uma preocupação com isso. E o filme até é... Eu achei bastante interessante. Ah, não, mas eu digo isto sem qualquer tipo de conceito. Não, jamais. Estava só a tentar defender. Eu não sou nada... Quando eu digo... Eu custa-me ver o cinema americano a ser resgatado só por super-heróis. Sim. Dito isto, adoro filmes de super-heróis. Percebes? Não é, quais filmes de super-heróis? Não, adoro do... Pá, o Homem-Aranha. Gosto do Batman, acima de tudo. O Batman é o meu super-herói favorito. Porque não é um super-herói, é uma pessoa. Ou seja, não tenho qualquer tipo de preconceito em relação a nenhum filme. Custa-me ver que a maior parte dos filmes é só de um género e de um género muito pouco profundo, que a mim não me interessa tanto, não é? Interessa-me para ver ao domingo quando estou depois de ter tocado e chego a casa de rasto e fico a ver na televisão esse tipo de filmes e adoro. Sim. E adoro, com uma taça de Neston à frente. E adoro. E se me disserem, preferes ver o X-Men um domingo à tarde ou o melhor filme do Fellini, eu vou dizer que prefiro ver os X-Men, porque é o que faz sentido naquele momento. Agora, se prefiro Fellini aos X-Men, quer dizer, não é uma coisa sequer que se escuta na minha cabeça. Dizes assim, gostas do Fellini, então? Gosto. Aliás, o gosto muito uma das referências para o São Jorge, no início da discussão, depois o filme transforma-se quase num filme noir ao mesmo tempo, ou no que os franceses agora chamam o filme Nui, há um novo género de filme que o cinema digital permitiu e que nós experimentámos pela primeira vez. O Marco experimentou pela primeira vez no São Jorge, porque filmámos em digital e de repente tu podes ver a noite com o olhar do olho humano, não é? Que coisa que implica, não é? Praticamente impossível, tens que pôr os olhos. E portanto o filme tem algo de filme noir, tem algo de policial também, quase. E dá muito jeito para filmar essas horas todas. Isso nem se fala. Isso então nem se fala. Implica que estávamos sempre a contar quantos minutos é que tínhamos. Mas uma das primeiras referências, e quando eu dizia, falava ao Marco que queria fazer um filme de boxe, na verdade as referências eram o Rocky e os seus irmãos e todos os filmes neorrealistas dos anos 70. Há um filme, por exemplo, que eu adoro... 70? Dos anos 70, dos anos 40, 50, do pós-guerra italiano. Mas que é um... Desculpa, estava a confundir com o cinema americano. Mas pronto, o neorrealismo italiano. Há um filme que é fundamental, por exemplo, para mim, para a construção do São Jorge, que é um filme que lá está, não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com nada, que é um filme chamado Umberto D. Sim, do Sica. Exatamente, Vitória de Sica. E é um... Que é só com atores... Atores amadores, primeiro, e depois é a história de um tipo que se quer suicidar porque é expulso de casa e é velhote e não tem para onde ir e que só está a tentar arranjar alguém que fique com o cão. E essa simplicidade eu acho que o Jorge tem. Ou seja, eu costumo dizer, o Jorge não é um personagem, não é no sentido em que tu pensas assim, que tipo de música é que o Jorge gosta? Nem interessa, sabes? Nós não exploramos o personagem nesse sentido. Aliás, isso é uma coisa que é mútua no Alice e no Jorge. O que interessa ver no personagem é a obsessão dele pelo objetivo. Sim. O objetivo, neste caso, dele é salvar a família, salvar o miúdo e a mulher. E no Alice era encontrar a miúda. E isso é quase como se isso é o personagem. O personagem é isso, acima de tudo. Muito mais do que por pequenos pormenores. E no Humberto D isso acontece. Aquele velhote, não sabes nada sobre a vida dele. O que sabes é que é um tipo que quer morrer e quer libertar-se do cão, quer deixar o cão bem entregue. sabes? Mas esses filmes do neorrealismo italiano, Paisa, todos esses filmes foram grandes referências, e sobretudo para o início da discussão sobre o São Jorge. Isso nota-se. O neorrealismo é uma coisa que vem logo à cabeça quando se vê o filme. Claro. Sim, há uma influência muito grande, e sobretudo nesta utilização dos não-atores e de ser uma espécie de espectro de uma sociedade que está marginalizada e que está tomada por algo superior, não é? Há quase um destino no Jorge, não é? Um fado que não lhe vai correr bem. É um tipo que está constantemente a tentar sair. Havia um amigo nosso que dizia que às vezes parece que o Jorge está dentro do aquário com os peixes e que nunca consegue sair do aquário, porque ele está sempre enfiado num carro. Sim. Ou, sabes, é um tipo que está a tentar sair e há algo que o amarra. E há o aquário no restaurante. E há o aquário, exatamente. Sim. E portanto, esse lado do cinema neorrealista interessava-nos trazer para o São Jorge. E foi uma das grandes referências no início, nas primeiras discussões do guião, depois foi abandonada por outras referências, mas Quais é que eram os outros? Não, abandonada por outras referências, no sentido de, pois a realidade tornou-se mais interessante do que as referências, não é? Porque nós começamos a trabalhar, eu trabalho muito com o Marco assim, que é, temos uma data de ideias, de filmes que gostamos de ver e que servem de mote para criarmos uma coisa. O Taxi Driver é uma das referências, por exemplo, para o São Jorge. Que não tem diretamente a ver com o filme, mas tem no sentido de ser um tipo que tem uma cidade que lhe é hostil e que é, de certa maneira, também um personagem de testemunha, não é? É um tipo que tu vês o mundo através dos olhos dele, e no São Jorge também, tu conheces as cobranças ao mesmo tempo que o Jorge as está a conhecer, como espectador, tu conheces ao mesmo tempo que ele. E ambos rapam o cabelo eles próprios no filme. Exato, e ambos rapamos o cabelo. Exatamente. E também passa a maior parte do filme dentro de um carro, não é? E, portanto, há uma data de referências que tem a ver, por exemplo, com o Taxi Driver. Mas depois essa é uma primeira fase, e nós normalmente começamos a criar o guião partindo de algumas coisas que vimos na realidade e de algumas referências que temos. Mas depois, às tantas, a realidade impõe-se, não é? É muito mais interessante. Por isso é que os atores amadores podem dizer o que quiserem no filme, porque às tantas nós chegávamos e perguntávamos a alguém qualquer coisa e o que ela dizia era mil vezes mais interessante qualquer coisa que nós imaginássemos escrever. E, portanto, e há coisas no filme sequer que seria impossível escrever, porque eu não concordo com elas, não é? Há momentos de questões raciais no filme, se fala da relação com os ciganos, por exemplo, não sei o quê, eu seria incapaz de escrever aquilo ou sequer de pensar aquilo. Mas acho que é fundamental que aquilo esteja no filme, até porque, para não dar uma imagem de filme de esquerda em que os pobres, nada contra os filmes de esquerda, muito pelo contrário, mas de filme de esquerda em que os pobres são todos muito bonzinhos e os ricos são todos muito maus. Não é? Acho que isso, nós tentamos fugir disso ao máximo no São Jorge e dar um espectro de, quer dizer... Sim, a maneira como o José Raposo trata como se chama a atriz? A Mariana Nunes. Mariana Nunes, é isso. Sim. Há personagens horríveis em todo o lado. Sim. Quer dizer, o Jorge é dos poucos personagens bons do filme. O Jorge, o filho, a mulher e pouco mais. Não é? E o Gonçalo Waddington. E, portanto, há um lado... Portanto, não é... Percebes? Não é? Tentámos ao máximo que isso não existisse, os bons e os maus, porque acho que isso era muito pouco interessante para o filme. E já não me lembro o que é que estava a responder. Estávamos a falar das referências. Pronto, portanto, a realidade às tantas impunha-se, era muito mais interessante qualquer coisa que nós inventássemos. Não é? E o David, que é o miúdo que entra no filme, ele é da Bela Vista, ele vive ali, ele é filho de uma família negra, a mãe dele é cigana e o pai é negro. Ele vive na Bela Vista. Eu lembro-me uma vez de uma improvisação, numa cena que lá está, foi cortada do filme, em que supostamente eu apanhava a vender droga, a trabalhar com os tipos, porque há traficantes que trabalham com crianças, porque se forem apanhados são menores, não vão presos. E, portanto, nós tínhamos uma cena assim no filme e nós ensaiávamos com ele e tínhamos o máximo de cuidado para nunca chocar um miúdo, e estávamos sempre a dizer, olha, estás aqui com este papelinho na mão e estás aqui escondido a fazer não sei o quê, não sei o que mais. E às tantas o Marco afasta-se, isto ainda durante a sessão de improvisação, o Marco afasta-se um pouco e o puto olha para mim e diz assim, estou a vender droga, não é? E ao lado diz, ok, ele sabe muito mais do que nós. E isso aliás, é uma coisa muito, eu acho que é muito impressionante do filme, porque os rostos, Eu costumo dizer, e o Marco também, os rostos contam histórias, não é? E nós queríamos que essas histórias também estivessem no filme, e por isso é que usamos muito não atores, porque há rostos ali que contam uma história, e o David é um exemplo perfeito. O olhar do David às vezes sabe muito mais do que nós sobre o filme, sabes? E nesse sentido essa realidade é muito mais interessante do que qualquer referência ou qualquer ficção que nós possamos ter na cabeça. Houve a parte de como personagem fictícia, estavas a falar de improvisação, calculo que tenha havido algum tipo de improvisação durante o filme, uhum. E como personagem fictícia interagir com pessoas verdadeiras, uhum. É uma coisa que te interessa. Eu lembro-me de, no tempo dos contemporâneos, o Marco dizer-me que tu, com a personagem do chato, uhum. Tu querias fazer coisas tipo de interagir com o mundo real, uhum. Como o chato, etc. Uhum. Tinhas muito essa vontade, não me lembro. Acho que não chegou a acontecer. Não, chegámos a acontecer. Fizemos, por exemplo, no 1º de maio, o dia do trabalhador, eu fui mandar os trabalhadores trabalhar para o meio da avenida. Disse coisas bastante graves, aliás. Dizia tipo: quem sobe as avenidas e deste são as putas. Coisas deste género. Okay. E desde isto, perante uma manifestação de trabalhadores do dia trabalhador, não foi grave, mas foi muito bem recebido. Felizmente, tal como eu esperava que ia ser. Mas eu acho que eu gosto dessa interação com o mundo real, e aqui no caso, muitas das vezes o nosso trabalho era só levar a conversa para algum lado e tentarmos desaparecer entre eles, não é? Há uma coisa, o maior elogio que me têm dado no filme é, não aqui porque as pessoas sabem quem eu sou, mas é no estrangeiro. Por exemplo, quando nós ganhamos agora o Festival de Macau, o realizador disse ao Marco que só percebeu que eu era ator. O realizador? O realizador, o presidente, okay. Do júri do Festival de Macau, que é realizador. Sim. Foi o tipo que fez aquele filme com a Kate Blanchett, da Rainha, como é que se chama? Elizabeth. O realizador. Não me lembro agora do nome dele. Mas ele disse ao Marco, comentou com o Marco, que só tinha percebido que eu era ator no último terço do filme. Quase a 15 minutos do fim é que percebeu, tipo, isto não pode ser um amador a fazer. E a Mariana Nunes, toda a gente me perguntou, sim, se ela era uma pessoa do bairro. Não, ela tem vários filmes, não é? Sim, sim, sim. Tive o MDB dela. Sim, sim, sim. Mas toda a gente me perguntou se nós a tínhamos encontrado aqui, sabes? Não. O José Raposo, toda a gente acha que é uma das pessoas do bairro. Lá eu, fora, cá não, mas... Eu fico sempre impressionado com o José Raposo. Sim. Somos do Canis, aqui... Ele é extraordinário, é um ator brilhante. E eu não teria necessariamente essa ideia das coisas que ele faz na televisão. Pois, claro. Há um preconceito muito grande, em relação ao José Raposo, pelo facto de ele fazer muita comédia, muita coisa que tem a ver com teatro de revista e tudo mais, mas eu acho que é um dos atores mais completos que nós temos, porque justamente, se tu fores ver a revista, ele faz muito bem a revista, muito bem. Que é um género que eu não sou grande apreciador, confesso, mas ele faz muito, muito bem mesmo. E depois, quando vais a vê-lo a fazer este São Jorge, ele tem praticamente uma cena, a sério, tem a cena em que ele fala comigo, sim, na cama, o resto são pequenos apontamentos, mas nessa cena ele consegue dar a complexidade toda do personagem, e tu percebes, é daquelas cenas que, se fosse na América, ele estaria nomeado para o Oscar de melhor ator secundário, sim, com, sim, uma cena. Sim. E é extraordinário, é um ator absolutamente incrível. Eu nem sequer me associo à revista, para mim ele é do meio de família. Sim. Pronto, isso é a memória dele. Sim, eu percebo-te. Pronto, não. Mas, por exemplo, a Beatriz Batarda, muita gente acaba ao filme e me pergunta, mas a Beatriz não entrava? E acho que isso é o maior elogio que nos podem fazer, a nós como atores neste filme, porque acho que parte da ideia era justamente essa, era desaparecer entre eles, deixar que a realidade fosse superior a nós, não é? E o Zé Raposo dizia com muita graça, mas uma vez no ensaio dizia, eu acho que quando estávamos todos em conjunto a falar e tudo mais, e estávamos a discutir justamente isso, como é que nós fazemos, como é que nós interagimos com eles, e o Zé Raposo dizia com muita graça, eu acho que vou ficar só calado. Porque de facto o que eles tinham para dizer era muito mais interessante do que nós tínhamos para dizer. Portanto, nós só servíamos quase como gestores de conversa. Puxávamos a conversa para certo assunto. Mas depois deixávamos que fosse a voz deles a ser ouvida. Tu ia-te perguntar há bocado, quando estavas a falar, já fizeste dois filmes sobre colonialismo, vais fazer um terceiro, em princípio, e disseste que era uma coisa que te interessava, e isso começou a interessar-te quando começaste a fazer esses filmes, ou já era uma coisa que... Não, sempre me interessou este este desprezo que se tem pelo lado mau da história. Este que acho que é exatamente o oposto do que deveríamos fazer. Parece que faz mesmo muita confusão que na escola só se ensine os descobrimentos como uma grande coisa que nós fizemos, e como se tivesse que incutir essa coisa nacionalista aos portugueses, quando na verdade o que devíamos estar a lutar era para que os portugueses do futuro sejam melhores pessoas. Portanto, o que lhes devíamos estar a dizer era: olhem, nós já fizemos isto que foi muito errado. Quer dizer, é a mesma coisa que seres alemão e ignorares o nazismo, não é? E isso depois vai dar com que... E o facto de se ignorar o passado é o que leva a que o Trump seja eleito agora, o que a Marine Le Pen possa vir a ser eleita em França, o que aconteceu à Dilma no Brasil. E esse é o tipo de resultado, esse é o resultado final do facto de se ignorar partes importantes da história, sobretudo quando nós erramos. E acho que isso é uma coisa que sempre me interessou e sempre me vai interessar. Porque eu acho que quanto mais nós discutirmos os nossos erros, mais facilmente conseguimos superá-los. E portanto, interessa-me essa discussão. Interessa-me essa discussão de perceber, quer dizer, onde é que... Odeio o politicamente correto. Acho que estamos numa fase em que estamos a entrar num excesso do que é politicamente correto, que às tantas, tipo, uma pessoa tem de pensar três vezes antes de dizer qualquer coisa. Às tantas tens que estar a se tu dizes, epá, este filme é um filme que vai agradar aos heterossexuais, aos homossexuais, ai, aos transgenders, ai, aos... Sabes, tens de ter... Parece que se tu te esqueces de um, estás feito. Acho que não se sabe isso. Não, eu sei que eu estou a exagerar. Eu estou obviamente a exagerar. Mas estou a dizer, acho que estamos numa fase em que, às vezes, sinto que o politicamente correto é levado ao extremo. Mas entre isso e... ignorar-se assuntos que eu acho que são, sim, importantes ser ignorados, prefiro mil vezes isso, não é? E portanto acho que portanto, e acho muito importante falar desses assuntos sem qualquer tabu e sem qualquer problema, e acho que é uma maneira, quer dizer, trabalharmos sobre o descontentamento. O Oscar Wilde dizia: o descontentamento é o início do progresso. Sim. E eu acho que é um eu acredito mesmo nisso. Eu acho que o facto de estar descontente com uma situação é o primeiro motivo para que a situação melhore. Agora, se tu ignorares a situação, quer dizer, não vai melhorar. O mais certo é que mais tarde ou mais cedo vais cair no mesmo erro, não é? Esse exemplo do se disseres que é para os heterossexuais, para as pessoas transgénero, é só as pessoas transgénero, tipo, há 10 anos não tinhas exemplos nenhuns, de voz nenhuma, e era toda a gente, mesmo que não fosse por má onda, comédia, filmes, o que seja, o que fosse, sempre a bater neles. Uhum. Se fosse uma piada, no tipo, a punchline de uma piada, muitas vezes, há montes de filmes, sim, sim, cuja sim, punchline sim. É esta mulher é um homem. Sim, sim, sim, sim. O Ace Ventura, Onde é que Para a Polícia, Hangover 2, etc. Sim, sim, sim, sim, montes sim, sim, sim. De filmes. E de repente, as pessoas passaram, ainda bem, a ter alguma voz, um bocadinho de nada. Uhum. E passou a haver uma certa sensibilidade, e acho bem que sim. Claro que, obviamente, pode a minha, ter um a minha questão é só. Sim. A minha questão é... Eu é como te digo, até é-me estranho para mim ter esta discussão, porque é tipo, eu sou o mais a favor possível e o mais, claro, que as pessoas tenham, claro, voz. Agora, também me faz confusão se eu fizer um sketch sobre um travesti e que me caia tudo em cima porque eu estou a gozar, estás a perceber? Porque eu gosto. Eu... Que é preciso fazer isso com uma certa sensibilidade. Não, claro que sim. Ir... Claro que sim, mas eu tenho eu justamente luto para a igualdade, e eu tenho exatamente o mesmo, a mesma crítica humorística a fazer um heterossexual que tenho a fazer um transgénero. Exatamente a mesma. E não os olho de maneira diferente. Okay. E portanto, custa-me se vir que tenho que ter cuidado num sketch porque fala sobre homossexuais. Não, porque eu não tenho esse cuidado quando falo de heterossexuais. Portanto, eu o que eu faço, é tratá-los exatamente de maneira igual. Quando faço comédia. O que acontece é... tu, como pessoa... Vou assumir heterossexual. Sim, sim. Não tens tanta... Como é que eu ia dizer? Essas pessoas não têm... essas pessoas... Sou mesmo muito mal, é mesmo feio. Pessoas homossexuais de transgénero não tiveram historicamente as mesmas sei lá, os mesmos, não me consigo lembrar de uma palavra melhor do que privilégio, do que tu. Sim, como claro. Um homem claro, branco, heterossexual, cisgénero, o que quer que seja. E se calhar tem um bocadinho mais de autoridade para falar dessas coisas do que. Ah, tu, claro. Pronto, é só por aí. Obviamente, a conversa tu, vem por aí. Mas, sim, ok, mas tu depois não podes. Eu não posso estar a fazer um programa como aos contemporâneos, por exemplo. Sim. E dizer, é pá, não vamos fazer estes sketches porque, pá, fala de homossexualidade e nós temos de ter cuidado porque não somos homossexuais. Há um sketch, eu acho que é contigo, dos contemporâneos, sim, que é do gajo que descobre com a amiga gay, mas não queres comer, é contigo. Sim, sim, é... Eu não sei, se calhar há pessoas que veem problemas disso, acho que é legítimo toda a gente ver problemas, mas aí não faz, porque se nota de onde é que é, qual é que é a perspectiva. Sim, claro, claro, claro. Justamente. Depende sempre. Não, como é óbvio, depende sempre da perspectiva. Pronto. Eu não acho é que não se pode chegar ao extremo de dizer, é pá, tu não podes falar disto porque tu não és. Não, estás a ver? Normalmente não é isso bem que acontece. Pá, porque a ficção parte desse pressuposto, sim, não é? Eu também não sou pobre, eu também não vivo na Bela Vista e estou a fazer este filme. Claro. E portanto, quer dizer, se disseres assim, olha, as pessoas que vivem na Bela Vista têm muito mais. Têm muito mais, podem falar deste assunto muito melhor que tu. Claro que sim. Claro que não, sim, mas também. Depende com a sensibilidade que se faz. Claro, como é óbvio. Eu tenho obviamente. Vocês deixam fazerem parte das coisas. Como é óbvio, a minha perspectiva já à partida, quando eu te digo que trato exatamente a heterossexualidade da mesma maneira como trato a homossexualidade, é justamente na tentativa de ser o mais igualitário possível. E tanto critico um lado heterossexual que eu acho que deve ser criticado, como critica um lado homossexual que eu acho que deve ser criticado. Nunca de um ponto de vista homofóbico ou racista. Sim. Nunca. Nunca seria incapaz. Não é? Mas pronto. Mas eu sinto que somos todos capazes de ser racistas. Não, sim. Seria incapaz à partida, não é? Podes ser sem querer. Isso todos nós, ainda agora foste quando disseste eles, não é? Sim. Essas pessoas. Eu comecei a dizer essas pessoas. Uma pessoa corre sempre o risco de ser sem querer, não é? Mas à partida, esse nunca é o meu pressuposto quando passo para uma comédia, muito pelo contrário. Sim. Normalmente, quando, por exemplo, nesse sketch do amigo gay, é justamente para denunciar um preconceito, não é? Sim. Mas também acho que se possa rir só... também acho que se pode rir da mesma maneira que se pode rir do gajo que se mete com as miúdas nas obras, também se pode rir do homossexual que se faz ao heterossexual. Estás a perceber? Acho que se pode rir das duas coisas. Sim, mas essa coisa que estás a dizer, que é preciso sensibilidade ou que podem cair em cima, aí o que alguém cair em cima é que se calhar isso perpetua a ideia de que um homossexual se mete com heterossexuais, não sei, tenho vários amigos gay que não se metem comigo dessa maneira. Mas é só um sketch. Sim, eu sei. A questão é essa. Mas é que se tu fores... Aí é que quando eu digo politicamente correto, às vezes chega um excesso. Se tu começares a pensar assim, não fazes nada. Não estás ao limite de ser parvo. Há um sketch que eu adoro. Sim. É um sketch que eu faço com o Bruno Nogueira, chama-se Harrison, o recepcionista do hotel. Sim, foi uma história que me aconteceu a mim no Brasil e que nós transformámos em sketch, e que é justamente um recepcionista homossexual que chega um rapaz heterossexual ao guichê e ele está-se a meter com ele. Pronto. Esse sketch é só parvo, não é mais nada. É só parvo. E eu acho que ele tem direito de existir, estás a ver? Como existiria... Mas eu não estou a dizer que nada tem direito de existir, eu estou só a dizer qual é que é o... Claro, pode ferir suscetibilidades, claro que pode. Não sei se é ferir suscetibilidades, é contribuir para uma coisa maior de... Pronto, é só isso. Sim, claro, mas quer dizer, mas tu não... Eu parto do princípio de... Eu trato o tema por igualdade, não posso ver com os olhos preconceituosos dos outros, estás a ver? Sim. Só posso ver a partir dos meus. Não, há sempre o Dave Chappelle, supostamente, uma das razões que o levaram a acabar com o Chappelle Show foi que viu que alguém estava a rir de uma maneira de uma coisa qualquer que ele estava a fazer sobre estereótipos de raça, etc. Que estava a rir de uma maneira errada. Que estava a rir, tipo, a apontar o dedo, tipo, haha, olha estes pretos, não sei o quê, não sei o que mais. Estava a rir dessa maneira e isso fez-lhe uma confusão tremenda porque ele nunca tinha... Pensado nisso dessa maneira. Nunca tinha pensado nisso dessa maneira e ver que estava a coisa... É só isso. Eu acho que a discussão que existe do politicamente correto, ou o que seja, passa por ver-se também essa perspectiva de como é que as coisas estão. Não estou a dizer banir nada, nem o que seja. Não, claro. A minha questão é essa. E esta discussão é saudável. Isto é o que leva a que esses preconceitos acabem, não é? Isto é parte parte das coisas que... Porque eu acho que estamos no bom caminho, acho mesmo, sim. Acho que estamos no bom caminho. Quer dizer, agora quando vejo o Trump na América, se calhar estou a exagerar quando digo que estamos no bom caminho. Mas de uma maneira já... Sim, sim, sim. Estamos no bom caminho, quer dizer, o Moonlight ter ganho o melhor filme, é estamos no bom caminho. Sim, sim, sim. Gostaste do Moonlight? Gostei. Não gosto do fim, mas gosto do filme. Não gostas do fim? Não, odeio o fim. Porquê? Porque acho fraco. Acho fantasia o fim. Quer dizer, pá, não sei se posso falar aqui do fim, porque, quer dizer, há pessoas que se calhar não viram o filme. Os próximos dois minutos são o fim. Ok, isto agora é sobre o fim do Moonlight, se alguém não viu, pode passar à frente. Ok. Então, acho que o filme fala de um... Isto é horrível, eu odeio fazer isto, eu odeio fazer crítica de cinema, e não sou crítico e não quero ser, okay. Mas pronto, estamos a falar abertamente, senti-me enganado, senti que me estavam a falar de uma realidade, e que me estavam a falar de uma, enganado que é um extremo, não é? Mas que me estavam a falar de uma coisa que, real, que existe, e que no final transforma o filme num, e vivem felizes para sempre, sim. E isso faz-me confusão no filme. Tenho pena, não é digo, não, quando digo odeio, não é odeio o final, é o final foi uma desilusão em relação ao que eu estava a gostar, okay. Do filme, estás a perceber? Achei que havia hipótese de fazer um final muito mais interessante, okay. Mais triste, sim, acho que era muito mais, aquela história não acaba, acho que era bem. Muito mais forte se o facto de ele ter vivido a vida toda assim tivesse uma repercussão no final, e, mas no final quando ele perdoa a mãe, fica tudo bem com a mãe e depois fica bem com o outro também, quer dizer, no final é tipo... Acontece-me o mesmo no final do El, por exemplo. Sim. Do Paul Verhoeven, sim, sim. Visto. Com a Isabel. Também termina, ela termina bem com a não é, genra, como é que se diz? A Nora. A Nora. Também fica maravilhosa com a Nora, fica tudo bem, sabes? Fica tudo bem, mas de uma maneira muito mais cínica. Sim, muito mais cínica, mas depois percebes. Sim, extremamente mais cínica. Mas sabes, eu fico sempre, quando os filmes acabam assim, não é para acabarem bem. Sim. É sempre, parece que o passado não existiu, sim. Estás a perceber? E no caso do Moonlight, eu acho que o lado trágico do filme, do facto da sociedade te impor, sim, uma coisa de tal maneira que muda o personagem... Depois, isso voltar atrás vai contra o próprio filme, na minha opinião, na minha humilde opinião. Adoro o filme, adoro mesmo, gosto muito dos atores, é uma luz absolutamente extraordinária, um guião magnífico. Sinto-me desiludido com o filme, não é que não gosto, desiludido com o fim do filme. Não é que não goste, acho possível, acho bem que tenha, sim, que acabe assim, mas tenho pena que não acabe de outra maneira, acho que era mais interessante. Estava-me a lembrar do Conto de Inverno do Romero. Acho que era muito mais fixe, olha. Também tem um fim assim, sim, que acaba mais ou menos da mesma maneira, que é uma coisa que tu achas que não vai acontecer e finalmente acontece. do nada, Deus Ex Machina. Claro. Continua. Acho que tu, por exemplo, quando ele diz, tu foste o único homem com quem eu tive na minha vida, que me tocou na minha vida, sim, se ele lhe desse um tiro antes e depois dissesse isso, era muito mais forte. Estás a dizer, eu amo-te, eu já não consigo, okay. A sociedade já não me permite fazer isto e eu tenho que te matar porque te amo. Estás a ver? Isso era, por exemplo, isto. Estou a dar um exemplo, lembrei-me agora. Mas, percebes? Isso era muito mais interessante para o tema do filme do que propriamente acabar em meio. Percebes? Pronto, mas isto é, pá, eu odeio ser crítico de cinema e a última coisa que eu quero é ser crítico de cinema. Eu gostei mesmo bastante do filme, não tive problemas nenhum com o final. Mas fiquei mesmo impressionado porque eu tinha visto o filme anterior do realizador, do Barry Jenkins. Uhum. Porque era com o Whitesnake, que é um cómico que era do Daily Show, uhum, e foi tipo dos primeiros filmes que ele fez. Uhum. Ele não faz muitos filmes. Pá, eu fui ver porque era com ele e queria ver um filme com ele. Claro. Odiei de morte, achei que ele tipo um aborrecimento total. E de repente ele também tinha desistido, ele não tinha desistido de fazer cinema, mas não tinha conseguido mais trabalhos. O Barry Jenkins, ele era carpinteiro e trabalhava em publicidade. De repente ele aparece com o Moonlight achei mesmo incrível. É um dos filmes mais interessantes do ano, de longe, não é? Não é? Dito isto, é uma questão de preferência, sabes? Cheguei ao fim e fiquei assim, estava a gostar tanto. Estavas a gostar tanto da história triste. E de repente, é isso. Senti que estava a haver uma coisa de realidade e que acaba em fantasia. Basicamente foi isso que me chocou. Chocou no sentido de não gostei tanto como poderia ter gostado. É isso. Um dos filmes do ano. Tu vais muito ao cinema? Vês muitos filmes? Que filmes é que viste este ano? Gostaste? Bom, dos Oscars acho que já vi tudo. Filmes que gostei. Eu gostei muito do I, Daniel Blake. Gostei mesmo muito. Acho um filme incrível. Incrível mesmo. Yeah. Gostei muito do Boi Neon, que foi escrito em parte pelo Marcelo Gomes, com quem eu fiz os filmes. Sim. E acho que é um filme extraordinário também sobre a realidade lá está. É um filme também destruidor de preconceitos, não é? Todos aqueles personagens têm nós imaginamos. Aquilo, por exemplo, fala de um. Aliás, gosto muito da ideia do filme de os personagens são todos uma destruição do preconceito que tu próprio tens sobre o personagem. Sim. Porque apresenta-te um vaqueiro, um tipo rude que lida com vacas e bois, não sei o quê, mas depois gosta de moda e gosta de fazer vestidos e não sei o quê, o teu próprio preconceito pensas, ok, é um vaqueiro homossexual, só que ele depois não é homossexual. Então tu pensas assim, fuga, estava assim mesmo preconceituoso ao achar que ele era homossexual. E é um filme que brinca com esse. Está constantemente a brincar com o teu próprio preconceito que tu fazes sobre os filmes, não é? E isso e isso achei muito interessante no BNL. Vi há pouco tempo, vi ontem o Aquarius, que é um filme absolutamente extraordinário. Que passou no Ideal e veio cá o Kleber. É um filme extraordinário. Aquele chama Kleber Mendonça Júnior? Kleber Mendonça Júnior. E eu já. O Som ao Redor é um dos meus filmes favoritos brasileiros, o filme anterior dele. Sim. E este é extraordinário. E acho que as pessoas deviam ir ver depois de ver o São Jorge. Mas ainda não sei. Vão estar no cinema. Vai-se estrear agora? Sim, vai-se estrear agora. Portanto, eu acho que depois de verem o São Jorge, acho que deviam ver o Aquarius, mas só depois. E isto não é publicidade. É um bocado estamos aqui há horas a falar do filme. Não, mas é isso. Mas é um filme extraordinário e a Sónia Braga é genial, genial. E que outro filme? Não damos mais nenhum. Agora, assim, fui ver o Jackie do La Reine. Que gostei bastante, mas gosto mais dos outros filmes do La Reine, confesso. Eu, tirando o Jackie, só vi o No. Não, tens que ver outros. E está agora o do Neruda. Sim, os mais interessantes são o Postmortem, é um filme extraordinário dele. E o Tony Manero, que é extraordinário, sobre um tipo que quer ser o John Travolta, não sabe? Okay. Eu vi o trailer, não cheguei a ver o filme. São dois filmes extraordinários e também é uma discussão sobre a ditadura no Chile, sobretudo o Postmortem. E são mesmo filmes extraordinários. Eu gosto muito dele e, aliás, foi uma das referências também para a Noite da Iguana que estive a fazer agora do Tennessee Williams, foi o Clube, o filme dele sobre os padres pedófilos, uma questão de uma casa, e é um cineasta que eu gosto muito, muito, muito. Acho que os filmes últimos dele são menos interessantes. E o Jackie não é interessante, não. Gostei bastante do John Hurt, das coisas que ele diz e da personagem e tal. Sim, a ideia do filme é ótima, não é? Sobretudo eu acho que nos falta também ser americano para ver aquele filme, porque há uma ideia que tu tens da Jackie que na América aquilo destrói essa ideia, não é? Mas para nós que não temos grande ideia, pelo menos para mim, que não tinha uma grande ideia sobre o personagem, não é assim tão interessante quanto isso. Mas sim, é um filme ainda assim muito interessante. Mas a Noite da Iguana, o clube foi um ponto de referência? Porque fazia este padre? Sim. E era um padre que se portava mal. Sim. Né? Um padre, foi uma das referências, um dos vários filmes que eu vi sobre, mas não só, vi na verdade muito mais filmes sobre alcoolismo do que sobre Debaixo do Vulcão. Não sei dizer quem é o autor, até posso já digo quem é o autor, mas não me estou a lembrar agora. Vi o The Man with the Golden Arm, com o Frank Sinatra, quando se diz que o Frank Sinatra não era ator, claramente não viram esse filme, porque é uma interpretação absolutamente extraordinária dele. E aquele com Andy Garcia e Meg Ryan, o Man Loves a Woman. Sim, esse não vi. Esse não vi. Há um com vi o Barfly, que é um filme com o Mickey Rourke, escrito pelo poeta. Qual poeta? O poeta bêbado. Está-me a falhar agora o nome. Há vários poetas bêbados. O grande poeta bêbado americano que o Tom Waits lê muitas vezes. Bukowski? Não. Bukowski. Exatamente, foi escrito pelo Bukowski. Eu sabia que podia chegar lá com uma festa ao meio. E eu sou péssimo. Isto é o pior tipo de conversa que eu posso ter, porque eu sou a pior pessoa com nomes. E eu sou a pior, pessoa a insistir. Sou a pior pessoa a insistir a ter as pessoas referências. Yeah. Pá, eu sou a pior pessoa do mundo com nomes. Esqueci-me os nomes de toda a gente. Jack Lemmon, que é o. Consigo lembrar, que é tipo. Não, só me vem à cabeça a Day's Journey into Night, mas não é, que isso é um filme do Lumet. Sim, sim. É um. The Days of Wine and Roses. Ah, já sei, já sei, já sei, já sei. Já sei, esse por acaso também não vi. mas Barfly é um filme extraordinário, sim. Escrito pelo Bukowski e interpretado pelo Mickey Rourke, e é basicamente a história do Bukowski. Sim. Aliás, que é muito engraçado, há um making of extraordinário do filme, e perguntam ao Bukowski como é que aceitou fazer este filme. Ele diz, bom, o realizador ligou-me e disse, tenho um filme para fazer contigo. E eu desliguei o telefone. Ele ligou outra vez e disse, a sério, eu queria mesmo falar contigo sobre um filme. E eu desliguei o telefone. E depois ele ligou outra vez e disse, tenho 20 mil euros para te dar para fazer este filme. E eu disse, fala-me mais sobre esse assunto. é muito engraçado. E o filme é extraordinário, extraordinário. E o que faz super bem. E a Faye Dunaway, acho que é a Faye Dunaway, se não me engano, que faz com ele, que é extraordinário também. Não, mas tu fizeste de alcoólico nessa peça, vais ver filmes sobre alcoolismo, por coisa. Agora vem-me à cabeça, há um filme com o Van Damme, não sei se é o Kickboxer, se é o outro, em que há uma parte em que ele está a fingir que está bêbado. Eu acho que é, a personagem está a fingir que está bêbado e está a ser ultra exagerado e a dançar. E essa dança foi a dança na qual o Tony Amado, angolano, baseou a dança do Kuduro. Que engraçado, não sei. Mas aquilo é um exagero mesmo terrível. Tipo, como é que um ator tenta evitar cair no exagero de bêbado? Eu, quando faço bêbado, bebo mesmo. É? Não no teatro, no teatro não dá, mas no cinema, sempre que me virem bêbado no cinema, há 90% de hipóteses de estar mesmo bêbado. E tu és uma pessoa que não bebe? Eu não bebo álcool. Sim, não bebo álcool. Eu costumo dizer só bebo profissionalmente. Não, porque, justamente porque, a primeira vez que eu fiz uma cena de bêbado, filmada, foi para um exercício até. Sim. E eu estava... Fazer bêbado é muito complicado, porque há toda a gente tem ideia do que é um bêbado, toda a gente, a maior parte das pessoas já teve bêbada, e depois é uma coisa física tão forte, e tu ficas sempre com medo de exagerar, é muito fácil cair num exagero. Era essa, era daí, por aí que eu estava a perguntar. E eu senti que, quando fiz a primeira vez que fiz de bêbado, estava tão preocupado com isso, que de facto não está mal o trabalho, só que depois não está lá a cena, só estou eu a tentar fazer de cena, a cena não percebe nada... Mas porque eu estou a fazer bem de bêbado, mas não se percebe a cena, que é o fundamental. Então agora o que eu faço normalmente é bebo mesmo e depois tento fazer a cena o melhor possível. Bêbado já estou. Portanto, só tento fazer a cena. Estás a ver? E tem resultado. Okay, mas isso... Tem só fora o facto de às vezes ter que vomitar entre takes, tem resultado. Mas, por exemplo, no filme do Posto Avançado do Provence, no filme em África, lembro perfeitamente do ator realizador dizer corta dentro da primeira take. E dizer, olha, vem aqui ver uma coisa ao monitor. E eu levantei-me e vomitei imediatamente. E dissemos, vamos fazer antes uma segunda take. Mas estava, eu lembro do trailer e da capa do filme. Sim. Como resolve que não vi. Estavas com um fato. Sim, mas vomitei para o lado. Felizmente, vomitei de uma varandinha, deu para vomitar para o lado. Okay. Não, mas e então no teatro como é que fazes? No teatro, finges só. Não, no teatro, mas no teatro tens 2 meses para preparar, não é? Portanto, há dias que eu só estou focado no bêbado, há dias que houve muitas vezes que só estive focado no lado. Aliás, na verdade, a noite de Iguana fala muito mais sobre ressaca do que propriamente sobre bebedeira. A maior parte dos tempos ele está com ressaca, muitas vezes até com delírio e trémanos, a tremer e a ter espasmos e tudo mais. Delírio e trémanos foi o Edgar Allan Poe tinha quando estava a morrer. Pois. E é o nome de uma cerveja, portanto, boa. Pois é, não, esse foi um lado. Eu desconhecia o mundo do alcoolismo até começar a trabalhar na noite de Iguana e é muito impressionante quando começas a estudar o álcool como droga, como algo que te pode fazer mesmo muito mal. Quer dizer, eu vi muitos documentários sobre alcoolismo e é assustador. É assustador, por exemplo, vi um documentário de um miúdo que tinha 27 anos e que bebia há 15 anos sem parar. E no filme o médico diz para ou vai acabar por morrer, e ele para e morre porque para, porque o corpo não aguenta sem álcool. E isso é muito impressionante, que isso não acontece na droga, não é? Sim, por exemplo. nesse sentido o álcool é muito mais grave quase que a droga, porque quando chegado a um limite, e sobretudo há uma coisa que, mesmo, que o Nate Iguana me fez perceber muito, que é como é que tu deixas o álcool, porque, quer dizer, a droga, tu sabes que há certos sítios que tens que evitar, se não quiseres comprar, há certos sítios de pessoas com quem não deves falar, tudo bem. Agora o álcool... Em todas as esquinas, em todo lado. Sais de casa, olhas ao lado e tens álcool à venda. E vais a uma casa e está ao lado, está álcool. E depois, para além disso, é socialmente aceito e até, muito pelo contrário, as dificuldades que eu tenho em explicar aos meus amigos que não quero mesmo beber, não passa pela cabeça das pessoas, não passa pela cabeça das pessoas. E é uma coisa já tão imposta, por exemplo, eu não bebo álcool nem me drogo. E dito isto, eu não tenho mesmo nada contra, muito pelo contrário, sim, sim. Pá, acho que as pessoas devem fazer o que lhes apetecer desde que sejam felizes. Pronto, uhum. Eu sou feliz a pôr música. Sim. Pronto. Não, e é a minha bebedeira. E é um sítio em que te oferecem cerveja. É um sítio onde me oferecem tudo e mais alguma coisa. E onde as pessoas costumam beber. Olha, e por exemplo, eu lembro-me quando as primeiras vezes que toquei no Festival de Paredes de Cora. Eu era conhecido no site do Blitz, chegou a este ponto, no site do Blitz, como o Pastilhas. Porque eu divirto muito a passar música e danço muito a passar música. Estou a fazer uma imitação pessoal... de tu, como faço no ar. Exato. E há um, que é a imagem que as pessoas costumam ter de reter. E há uma coisa que é, as pessoas não lhes passa pela cabeça. Sim. E isso é muito... Isso é um retrato muito, muito direto da sociedade em que vivemos. Não lhes passa pela cabeça que eu me possa estar só a divertir. Sim, sim. E que seja possível eu estar a divertir-me daquela maneira sem ter qualquer tipo de aditivo. E isso é muito assustador. Não, mas tu no mundo de passar música, por exemplo, estou-me a lembrar do Rui dos Bandidos. Sim, tal, e dos sim, bandidos. Sim, sim. Há muita gente com bebe. Pessoas que não... Com há muita gente não Shinobi, eu fiz uma festa, bandidos, aliás, etc. Eu fiz eles uma não festa bebe. De anos com eles, com o sim. Rui, com o Shinobi, com o Molinex. E ficou, e foi muito engraçado porque eles todos levaram leite de vigor. Yeah. Sim, eles tinham. Eu lembro-me no mini-mercado. Exato. Eles pediam um copo de vinho e bebiam o leite. E nós, eu lembro-me perfeitamente, nunca mais me esqueço disso, estarmos a tocar e estarmos todos a beber leite de vigor, que era a minha festa de anos, e eles disseram, pá, mesmo os que bebiam disseram, pá, que hoje é leite. E às tantas, pá, e às 4:30 da manhã veio um gajo ter connosco e disse assim, man, o que é que vocês estão a tomar que têm que beber leite? Porque lá está, não passa pela cabeça das pessoas que tu possas estar tão divertido. Ou que tu consegues, a quantidade de pessoas que me diz, como é que tu consegues estar na discoteca até às 6 da manhã sem beber? Porque gosto de música, claro. Ponto final. E porque gosto de estar com as pessoas, ponto final. Isso é, para mim é mais do que suficiente. Não preciso de mais nada. Eu sinto, eu ao contrário, eu sinto que se eu tivesse bêbado, não me sentia bem aqui, porque ia-me estar a sentir não nas minhas melhores qualidades, ia-me sentir envergonhado. Quer dizer, isso sim causaria-me problemas em estar socialmente, na verdade. E depois, porque o lado... Normalmente as pessoas bebem para relaxar e para tirar um... Não bebem só por causa disso, mas pronto, muitas vezes bebem para tirar uma timidez inerente. Eu tenho uma timidez inerente, mas ultrapasso-a facilmente sem precisar de álcool, graças à profissão que tenho, em parte. Sim, é quase como se tu fosse um ator que estudou representação e que é um ator premiado, que já fez vários filmes. É quase como se tivesse esse... Sim, tenho essa vantagem. Sim, as pessoas normalmente vêm falar comigo, não é? Isso é uma vantagem muito grande. Não, mas mesmo tu, para ultrapassar essa timidez, o facto não, de teres isso. Ah, não, mas isso não me ajuda em nada. Porque eu sinto-me mesmo merdas. Eu no final do dia sinto-me mesmo merdas. Tivesse ganho um prémio ou não. Portanto, e pelo contrário, às vezes muitas vezes. Não estou a falar do prémio, estou a falar. Não, em geral. Mas muitas vezes, até eu devo-te dizer, não te vou dizer quando, mas nem te vou dizer que prémio, mas uma das vezes que me senti mais mal na minha vida foi receber um prémio, porque eu senti que não era justo ser para mim aquele prémio, e não era justo, porque eu próprio não achava que aquela interpretação fosse extraordinária, sim. Achava que tinha falhado numa data de coisas, e depois porque achava que havia outras pessoas que tinham sim elas uma interpretação extraordinária, e eu lembro-me, um dos momentos como que eu tive mais vergonha na minha vida foi ter que agradecer um prémio que eu próprio achava que não merecia. E isso é muito ingrato. Tu tiveste a falar do quão envolvido tu tiveste no São Jorge, também falámos de outros filmes que tu fizeste. Tu já tinhas estado tão envolvido num filme? Não, desta maneira não. Este é de longe. Os projetos que eu mais estive envolvido, sem ser como ator só, sim. Foram o Os Taleiros, que foi uma peça que eu fiz com o Marco, que coincidei com ele. Com os trabalhadores dos Taleiros de Viana do Castelo, que na altura estavam há 2 anos a serem pagos para irem trabalhar nos taleiros, só que o Estado não tinha dinheiro para o aço, para eles construírem o navio, portanto estavam há 2 anos a ir para o estaleiro, estar lá das 8 da manhã às 8 da noite e não fazer nada durante 2 anos. E nós fizemos com ele o trabalho, trabalhamos com os não, e foi a primeira vez que trabalhamos com não atores, foi um momento muito, muito, muito importante na nossa, entre aspas, carreira, porque foi a primeira vez que trabalhamos com não atores, foi a primeira vez que trabalhamos um tema social. E de repente percebemos também este mecanismo que levou depois ao São Jorge. Aliás, esses trabalhadores são os que fazem, são eles que fazem trabalhadores da fábrica no São Jorge, são os trabalhadores dos taleiros. E portanto, esse foi um projeto em que eu estive envolvido de uma maneira que não tinha a ver com acting, e pronto, é uma criação minha e do Marco. E pronto, apesar do Marco ser a figura principal na criação. E o São Jorge agora, acho que é de longe o trabalho em que eu estou mais envolvido, sem ser só como ator. Houve outros trabalhos que nasceram de improvisações, como por exemplo o Sangue do Meu Sangue, ou mesmo Quando o Inverno Chegar, que nós fizemos aqui com o Marco Martins em teatro no São Luís, com o texto do Marco Martins e do José Luís Peixoto, que também era baseado em improvisações nossas, não sei o quê. Houve muitas coisas que nós já criámos, como ou Durações do Minuto, que também foi uma encenação do Marco, que também foi criada com os atores. Já estive envolvido em muitas coisas que partiram de criações de atores, e eu gosto muito disso. Mas de longe o São Jorge acho que é de longe um trabalho meu que é mais próximo daquilo que eu gostava de fazer, daquilo que eu quero fazer. Mas, ou seja, se fosse eu o realizador, sim, o São Jorge era aquilo na mesma, estás a ver? Mas era isso que eu perguntasse, se não é uma coisa que tu queres. É uma coisa que tu queres fazer. É, okay. é um desejo que eu tenho. Eu sou muito cobarde. Ou seja, tenho um desejo muito forte de encenar e eventualmente realizar também, mas tenho muito medo e estou constantemente a adiar. E em parte porque ainda não achei a história nem a peça que quero fazer. Achei uma peça que queria muito fazer, né, que não vou dizer o nome, porque ainda tenho ideia de fazer. Sim. Mas que tem um problema gravíssimo, que é a protagonista é uma miúda com 15 anos e tem que ser uma atriz genial de 15 anos, e portanto sou... Até eu encontrar essa atriz não posso sequer começar nem fazer a peça. Encontras uma atriz genial com 10 pois, e trabalhas 5 anos. E depois trabalho 5 anos com ela. Pois é isso. Até eu ter uma atriz que eu acho que seja para aquele papel, é muito difícil pegar nesta peça. Mas, e é uma peça justamente sobre quebra de preconceito e tudo mais. Mas entretanto, óbvio, para não ficar a minha vida toda à espera de uma atriz que não nasceu, se calhar ainda, estou à procura de novas peças para ver se surge uma ideia então de algo que eu queira mesmo ensinar. Mas sou um bocadinho cobarde nisso, tenho muito medo de dar o primeiro passo, sobretudo porque sei da responsabilidade que é, sei de quão sensível um ator pode ser a uma má direção, e quando a responsabilidade que um realizador ou que um ensinador tem sobre as pessoas com quem trabalha. E isso dá-me medo, confesso. Eu não me importo fazer isso, como fiz com os taleiros, com uma figura que é a principal, e eu sou co-encenador. Sim. E aí estou livre, porque não sinto a pressão de se isto correr mal a estas pessoas, a culpa é irremediavelmente minha e só minha, estás a perceber? E aí sinto-me muito bem. Eu gosto muito de fazer criações em conjunto. Sinto-me muito bem a fazer. Mas quando é para fazer sozinho, tenho um bocado de medo. Não, passar música, Ainda passas com o Filipe? Sim, já não temos passado. Não, passar música já passo sozinho. Já passei, já superei esse medo muito cedo. Mas passar música é justamente... para mim, quando digo que passar música é como se fosse uma bedeira, é justamente porque é o único sítio onde eu sinto realmente livre. Eu não preparo, quer dizer, preparo o set, mas depois nunca uso a preparação que fiz. Há uma coisa... Há um momento em que eu não tenho a responsabilidade de um realizador às costas, não tenho... A ideia de passar uma ideia, como existe quando faço um argumento. Sim. Ou quando faço uma peça, e portanto a única responsabilidade que eu tenho é de pôr as pessoas a dançar, e mesmo assim, se elas não gostarem da minha música, têm sempre outra discoteca aqui. Portanto, tem uma enorme, acho que ser DJ é a profissão mais fácil do mundo. Mais fácil do mundo? Sim, acho mesmo. Aliás, não sou só eu que digo, o James Murphy diz isso. Mas aí ele estava a valorizar a sua faceta de produtor e de músico. Sim, claro, e eu também estou a valorizar a minha faceta como ator e de ensinador. Ser DJ é muito mais fácil. Mas como é óbvio, não estou a denegrir o trabalho de DJ, que eu sou um DJ medíocre, não é? Não estou. Quer dizer, o meu claro é, não é... Não, mas podes dizer claro. Eu sou um DJ. Não, mas é um... Quer dizer, não me estou a compor. Porque se lembrares do 8-Track, por exemplo, quer dizer, claro, pá, isso sim é claro, ser DJ. Tipo, um tipo... Mas ou, isso é diferente. Isso é um miúdo que desde os 12 anos sim, claro, treina aquela coisa. Claro. É outro tipo de DJ. E é alta competição. Ele ganhava campeonatos de MC. Justamente. Eu só quero esclarecer. Quando eu estou a dizer que DJ é fácil, não estou, obviamente, de falar desse nível, estou a falar do nível de dar festas em bares. Agora, é fácil nesse sentido em que tu só tens uma responsabilidade, que é tu escolhes a tua música, tu escolhes, é o que tu quiseres, não tens que seguir nenhum padrão, quer dizer, a não ser que estejas a ser convidado para uma festa especial, ou que é só trans, ou é só techno, ou é só não sei o quê, mas fora isso, não tens nenhum padrão a não ser as expectativas que as pessoas têm sobre ti. Sim. Ponto final. E mesmo há muitos DJs que eu conheço que chegam e gostam de justamente contrariar essas expectativas, não é? E a parte do desafio é pôr as pessoas a dançar uma coisa que elas não estavam à espera que eu estivesse a pôr. Portanto, em última análise, tu decides tudo e só a única responsabilidade que tens é pôr as pessoas a dançar. Mas as pessoas vêm-se queixar de uma maneira que não vêm no teatro, quando estás a apresentar. Sim. Não, eu sofro, eu na verdade, tenho grandes vantagens pelo facto de ser ator. Tenho uma grande vantagem que é, há uma curiosidade em saber que tipo de música é que eu faço e em saber o que é que eu faço como DJ, e isso é uma grande vantagem que eu tenho em relação à maior parte dos DJs, mas tenho a grande desvantagem que é ser justamente uma pessoa conhecida e tudo mais. Eu sinto sempre, ainda hoje, já toco desde 2005, por aí, e ainda hoje eu sinto que a minha primeira meia hora de set... Tenho metade da pista com os braços cruzados a dizer, tipo, deixa lá ver o que é que este gajo faz. Se este gajo mistura mesmo, se este gajo é mesmo DJ, ou se é só um famoso que põe música. Eu lembro-me, a primeira vez que toquei no Festival de Paredes de Coura, o João Carvalho, que era o diretor do festival, viu-me a pôr música cá em Lisboa numa festa, e custou muito, e perguntou à pessoa que fazia a festa, tipo, quem é este DJ? Um ator, não sei o quê. Ele disse, olha, vou contratá-lo para Coura. Contratou-me para Coura. E de repente começou a receber 8 mails, assim, muitos, 3 mil e tal mails, de pessoas a dizerem, acharem mal, porque achavam que eu era tipo famoso, que punha música. Mas aí também, se calhar, na altura havia, não só por seres ator, mas um preconceito de teres DJs no cartaz e nome e não sei o que, por este cor, 2005, que ainda houvesse um bocado esse preconceito. Sim, tipo, sim. Isto sim. É para bandas e não sei o quê, não é? Sim. Sim, mas pronto. Mas a maior parte do discurso tinha a ver com... agora também se contratam famosos em Coura, não é? Quando ainda por cima ele tinha gostado do meu trabalho sem saber sequer que era eu que estava para o músico. Sei que chega a Coura e tenho toda a gente muito... Pá, começo a sentir uma tensão quando chega de Coura para tocar. Para mim era só mais um sítio onde ia tocar. Pronto, era um festival grande, claro, havia muita responsabilidade, mas estava nervoso, mas não tinha-me passado ao lado as queixas no site do Blitz, e que eu não lia na altura, e as queixas que eles tinham recebido, e começo a ver toda a gente andando nervosa e a perguntar-me, então, olha, o que é que tu precisas, e o que é que estamos aqui, vamos ver se corre tudo bem, e eu assim comecei a estranhar, e depois o João Carvalho lá me confessou que tinha recebido milhares de e-mail, e que estava muito mais preocupado comigo do que os Nine Inch Nails que atuavam nessa mesma noite. E eu subi a palco com esta tensão toda, não é? E de repente lembro-me que pus o primeiro vinil a rodar e a munição estava a entrar no vinil na agulha, e faço um feedback gigante e começa toda a gente a poupar, 10 mil e tal pessoas a poupar. E eu pensei, olha, vou ser corrido a calhaus, porque já não era a primeira vez que pessoas em cor eram corridas a calhaus. E eu pensei, vou ser corrida a calhaus, pronto, vou passar CDs para isto não voltar a acontecer. E de repente deu a volta. O set correu muito bem, era para acabar às 5 da manhã, acabou, eram 7 e meia ou 8. E desde aí passei a ser quase um habitué em Coura. Toco todos este ano, vou tocar de novo e toco quase todos os anos. Em 2005 foi o ano de quê? Fui a esse, que era que tinha Arcade Fire. Nine Inch Nails, eu não me lembro muito bem já. Tinha The Roots, não? Não, Peaches. Esse foi o 2006. Eu fui em 2005. Já não lembro. Eu acho que foi esses dois. Peaches, acho que foi... Kills. Era assim uma coisa. Eu fui esses. Porque não era 2005. Não foi 2005. Ah, ok. Não, sim. 2005 foi quando eu comecei a tocar. Okay, eu acho, pronto, que foi para aí 2009. Esse... Ah, ok. Não. Isso nunca mais. Não, nunca mais não. Eu sei que era Peaches, Kills e outras. Pronto, fiquei a pensar que era 2005. Não, não. 2005 foi quando eu comecei como DJ. Só fui a cor. Já sabia tocar minimamente. E pronto, mas entretanto foi um sucesso e passou a ser o contrário. E agora é de longe o sítio onde eu mais gosto de tocar e sinto um carinho enorme do público de Coura por mim. É muito agradável isso. É extraordinário sentir que este ano não pude tocar, o ano passado não pude tocar e estava lá a assistir e de repente a pessoas a chamar por mim, vai tocar, não. E isso é extraordinário, é mesmo a melhor coisa que pode acontecer. Na música, eu há bocado estava a dizer era que não te vem chatear pedir outra música. Eu sempre que eu passo música acontece isso. Não, que estou a dizer. Vem, e calculo que a ti tenhas o dobro das pessoas. As pessoas que vêm refilar e as pessoas que vêm falar com o Nuno Lopes. Vem. E há aquele número também muito clássico que é... Às vezes estou a tocar e a pista é longe e está um tipo a chamar-me à meia hora e eu às tantas lá decido, ok, vou falar com ele porque senão pá, não me vou concentrar porque ele está a chamar-me à meia hora e chego lá e ele diz, vai, mas é trabalhar. E eu tipo, oh não. Ai. Sabes, há muito isso e é muito chato essa parte das, sobretudo aquelas pessoas que querem falar contigo, que acham que podem falar contigo naquele momento. É o que dizem, tu estás tão sério, como se eu estou a misturar, estou com duas músicas na cabeça, é impossível não estar sério, estou concentrado, não é, tipo, não sou o David Guetta, nem quero ser, não é, mas é um, e sou uma pessoa muito divertida a passar música mesmo, mas é pá, mas apesar de tudo estou a passar música, estou a trabalhar, é um trabalho, e há muito essa preconceito, não é só em relação a mim, muitos já vi muitos DJs a queixar-se disso, parece tão antipático quando estás a tocar música ou parece que estás muito sério. Natural, eu estou a tentar misturar duas músicas na cabeça e a pensar na próxima que vou para seguir. Mal seria se não estivesse sério. E as pessoas que vêm pedir para mudar, isso é... E é sempre, nunca tem a ver com o que estás a passar. Não tem a ver com o que estás a passar e se tu decides ceder, tipo, porque faz sentido a seguir... Podes ver, tipo, só aquela pessoa que está a gostar e mais as pessoas que estavam a gostar não gostam. Não, e a seguir estás feito, e a seguir vais ter 20 pedidos dessa pessoa. Yeah, é terrível. E aquelas pessoas que dizem, que vêm pedir música e dizem, é porque a minha amiga faz anos. Sim. Que culpa é que eu tenho? Eu não tenho culpa que ela tenha nascido no dia em que eu vi para a música ao Music Box ou ao Plan B. Sabes? Tipo, não tenho culpa disso. Bom, mas, olha. Muito obrigado, porque tu ainda tens de ir apresentar o filme outra vez. Tenho de ir apresentar o outra vez. não te quer roubar o tempo. Muito obrigado. Obrigado. Este episódio do ATT em Migração foi apoiado pela KoalaRest, koalarest.com. 50€ de desconto se usarem o código #amigos.